Rodrigues, Luiz Soares, perigoso Luiz Soares, Forlan, Arevalo, Álvaro Gonzalez, Cavani, Maxi Pereira, esse é o time do Uruguai. Vou falar aqui na ordem de número, mas você viu novamente os zagueiros ali, todos os jogadores perfilados no gramado. O árbitro Henrique Osses é do Chile, já apitou grandes jogos entre o Brasil e o Uruguai, já apitou outras partidas fantásticas. E o Uruguai que vai sair com a bola, a equipe celeste, a celeste olímpica, a celeste toda de azul. E aí o Brasil, e como eu te falei, professor, o Neymar tem que tomar cuidado. O Neymar no jogo contra a Itália, ele bateu muito, não só apanhou, e hoje vai apanhar mais pra mim. Pois é, a gente precisa lembrar que no jogo contra a Itália o Brasil foi muito agressivo, os jogadores estavam nervosos, talvez refletindo o momento atual que o país passa, dando pancada, achando que tinha que resolver na porrada. Vamos ver como que a seleção vai se portar agora, sabendo que nós somos anfitriões dessa grande festa, cara. Vai começar o jogo, Brasil e Uruguai. O momento mais esperado, agora os jogadores estão aplaudindo algum ato, né, bonito, pode ser um ato da questão do racismo, não o racismo, né? Um ato sempre muito bem-vindo. Vai começar o jogo. A torcida aí se inflamando. Grande emoção para vocês aqui na rádio Capivara 96,1. Apita o árbitro. A bola está rolando na Copa das Confederações aqui na rádio Capivara. E o time uruguaio tenta partir pela primeira vez. Corta o time brasileiro aqui no meio campo. Recomeça. Sai jogando o time do Brasil com Marcelo. Marcelo ajeita. Thiago Silva, Davi Luiz que ajeita. Toca a bola na direita. Desce Daniel Alves. Aperta o time uruguaio todo aqui atrás. Daniel Alves ajeita. Toca. Oscar tenta de primeira. Recupera o time uruguaio. Aí está Forlan. Perigosíssimo Forlan. A Cavani com Soares, caiu no chão, o árbitro deu falta. Falta em cima de Cristian Rodrigues para o Uruguai cobrar. Time uruguaio, aí, número 7, Cristian Rodrigues. Cáceres vem cobrar a falta. Cáceres vem, olha, pensa. Jogadores brasileiros apertando, toca no meio e Soares não domina. Luiz Gustavo tenta ligar o contra-ataque para o time do Brasil. Boa bola tocada na ponta esquerda com Marcelo. Marcelo vem buscar aqui, tenta, olha, prende, chega a marcação, aperta bem Álvaro Gonzalez. Time brasileiro apertado pelo time uruguaio nesse comecinho de jogo. Recomeça com Davi Luiz. Davi Luiz sai jogando a categoria. Davi Luiz que passou por muitos bocados apenas em poucos jogos nessa Copa das Confederações. Está ele aí, Oscar devolve a Daniel Alves, chega a marcação de Cristian Rodrigues, que ajeita para trás com o Paulinho. Está de volta, hein? Pode ser um ótimo Paulinho hoje, hein, professor? É, o Hernanes fez a função dele muito bem no jogo passado, jogando mais defensivamente. Agora o Paulinho, que é um grande jogador aí do torcedor brasileiro, saber que vai fazer sua função no meio de campo, né? É, ele tem uma arrancada espetacular, machucou exatamente nessa arrancada que ele mostrou. E o time brasileiro vai tocando a bola na defesa. Júlio César com Thiago Silva. Thiago Silva sai jogando, toca a bola mais à frente, vem buscar o Luiz Gustavo. Paulinho vem, tá pedindo à direita. Daniel Alves toca pra Oscar, bom domínio. Oscar precisa jogar mais, contra a Itália não jogou. Divide a zaga uruguaia, a bola sai. O árbitro vai dar tiro de meta para a equipe uruguaia. Aí está o goleiro. É, o jogo já 2 minutos, dá para perceber que talvez os ânimos estão mais um pouco mais assentados, né? Eu acho que o Felipão aí sendo mostrado com Barreira, conversaram com o jogador e falou: gente, vamos com calma, tal, vamos vencer na bola, né? Vamos ver se o Brasil sabe jogar bola contra o Uruguai, que é uma belíssima equipe, muito técnica e tática. E vem o time uruguaio tentando o lançamento para Forlan. Davi Luiz dominou, Forlan aperta, Davi Luiz se atrapalha, a bola sai direto para lateral. Lateral para o time uruguaio cobrar, e o Forlan, aí está ele, que é muito criticado nos clubes, mas na seleção, nada mais, é o melhor jogador da última Copa do Mundo. Isso não dá para ter dúvidas de Diego Forlan, do talento de Diego Forlan. Na direita vem cobrar aqui Max Pereira, vai levantar para a área. Vai levantar para a área, direto lateral. É sempre uma bola perigosa. A zaga brasileira tenta. Vem cruzamento do Max Pereira com a mão. Levantou para a área. Davi Luiz cortou, espirra, sai. É escanteio para o time uruguaio. Escanteio para o time do Uruguai. Davi Luiz, ele dividindo, Davi. A bola acabou saindo para escanteio para o time uruguaio. Por enquanto o jogo jogado mais no alto, né? Não muito no chão. É... as equipes se estudando ainda, e o Uruguai tem um escanteio perigoso ali pela direita. Cavani ali, todo mundo espremidinho. Agarra tradicional, vem cruzamento para a área. Grande oportunidade para o time do Uruguai. Aí mais uma demora. Agora apitou Henrique Osses. Forlan, com a categoria espetacular que ele tem. Vem pra cima o time uruguaio. Forlan levantou no meio da área. Soares tentou, chegou bem. Fred pra cortar. Foi bem o Fred. Tenta o contra-ataque. A bola espirra, sobra pra Soares. Chega dividindo o Luiz Gustavo. Tira de puxeta, bonito o Fred. É um momento de raça no jogo. Recomeça tudo novamente e sai com o goleiro Muzeiro, o time uruguaio. É, nesse comecinho só o Uruguai aí tendo as suas primeiras chances. O Fred mostrou. Mas o Brasil tomou! Divide o time uruguaio. Pode completar. É, essa fazendo essa análise tática, o Felipão deve ter. O Fred sempre está na área, né? Para tirar essas bolas pelo alto. Só o Hulk fica no contra-ataque. Vamos ver se isso funciona alguma hora, cara. É, pode funcionar. E olha o Davi Luiz, toca a bola na ponta à esquerda com o Marcelo. O Marcelo vai buscar, ajeita a bola com o Oscar. Oscar vem, devolve novamente. Vem ele, escapa da marcação, rola mal pro Paulinho. Soares tomou, formando o lançamento, bate em cima do jogador brasileiro. Ela volta, Álvaro Gonçalves na direita. Vem buscar aqui o Álvaro Pereira. A bola ajeitada atrás novamente, Max Pereira. Lançamento forte demais. A bola sai pra fora. É tiro de meta para o time do Brasil. Quero agora ter a bondade de narrar, professor. Não, faz favor, professor, a narração é sua. Então, maravilha. Aí está o técnico Oscar Tabares. Já trabalhando bastante tempo já no Uruguai, já tem experiência, já tem currículo técnico uruguaio. Aí está Neymar, até agora não apareceu para o jogo. Júlio César pede para o time sair, sai, sai. Todo mundo para frente. Júlio César pedindo aquele típico chutão. Eu não sou a favor disso. Daqui a pouco o professor disse que ele é a favor. Júlio César levanta a bola para o ataque. Vai falar agora? É, eu acho que são escolhas, é, sair tocando ou sair dando chutão, né? Tipo, uma seleção. Oscar como... Daniel Alves levantou, tira Diego Lugano. Típico zagueirão. Soares, bom drible do Luiz Gustavo, divide o time do Brasil. Cáceres no lançamento. Boa bola, mas o Cavani não domina. Pode comprar. Eu ia dizer, né, profeta? Uma seleção como a Espanha nunca dá chutão pra frente. Eles saem tocando a bola. Agora, eu não sei também, isso daí é dar aquele chutão no meio de campo pode gerar perigo. Eu dei a deixa justamente por isso. Caso do time espanhol, que não é qualquer um que sai jogando e tocando. Agora o Brasil tá fazendo, ó. Júlio César, Davi Luiz, Júlio César de novo, agora sai jogando, toca a bola na ponta esquerda com o Marcelo, faz o certo, joga pelas laterais, arruma com o Hulk, Hulk escapa na marcação, primeira vez que pega na bola Hulk, toca a bola à frente, vem buscar o jogo Paulinho, aparece mal, recomeça Max Pereira e toma, a bola explode, volta com o Marcelo que se atrapalha, não domina, fica com ela Cavani, o time uruguaio tenta sair com o Cristian Rodrigues aqui no meio campo, Cristian Rodrigues toca a bola pra Cáceres aqui, devolve a bola para Cristian Rodrigues, chegou, demorou, olha o Fred de novo aí, dormiu o Cristian Rodrigues, e o Brasil tenta chegar, corta o time de novo, uruguaio com Quats, a bola fica mais atrás que o time brasileiro de novo, Marcelo manda para fora, porque tem alguém ali que vai ser atendido. Como eu estava dizendo, professor, o time da Espanha toca a bola, sempre... Mas não é qualquer um, como eu falei. Então, o time da Espanha tem essa categoria, né? Esse tipo de futebol não é criado da noite pro dia, certo? É, ali no time de Barcelona, Real Madrid. Vem da base, é um trabalho que vem da base. Exato, são trabalhos de uma década, cara. Então, também não, eu acho que a gente não pode comparar uma seleção com outra, cada um tem seu estilo de jogo, né? Claro que a gente aprende um com o outro, a gente aprimora o futebol, né? Com o passar do tempo o futebol se transforma, mas cada um com as suas peculiaridades, né? O estilo que dá mais certo é aquele que dá certo, né? Já diz o Sem grande dúvida. Filósofo, né? Davi Luiz na direita com Daniel Alves, toca mal pra Fred, a bola toca, explode, fica de novo, mas tá parado. O que houve aí? Realmente. O Fred tava saindo cara a cara ali com os dois Será zagueiros. Será que tá impedido? Será que marcou impedido? Não. Alguma falta? Vamos ver. Alguma irregularidade ele marcou. Deve ter tido alguma irregularidade ali no lance. Vem pra cobrar a falta o time uruguaio. Cobra a falta, vem pra cobrar aqui a falta o zagueiro Diego Godinho. Time uruguaio vai tentar o lançamento. Lança a bola para o ataque. O time uruguaio escora de cabeça Soares. A bola fica no peito, com categoria. Luiz Gustavo começa com o Júlio César, dá o chutão. Levanta a bola para o ataque no peito. Bonito Fred, chega Lugano ali em cima dele. A bola volta de novo com o Daniel Alves, que vem de novo o caso. Muito erro de passe. Alves explode, Rodrigues fica novamente com o time brasileiro. Daniel Alves toca a bola, mais atrás com o Davi Luiz. Davi Luiz sai jogando agora pro time do Brasil aqui na sua defesa. Aí vai levando, Thiago Silva, o zagueiro técnico, o ótimo zagueiro do time do Brasil. Agora lança a bola para Marcelo na esquerda, que toca, boa, a bola para Hulk na meia esquerda. Rola mal, Christian Rodrigues corta, mas corta mal também a defesa. Recebe Neymar, aos 8h30 pela primeira vez ele pega na bola. Neymar, de primeira com Paulinho, Santos e Corinthians tocando na bola. Agora o Neymar é do Barça. Paulinho ajeita a bola de novo com o Neymar. Neymar recebe a bola por dentro. Lança muito mal, a bola vai para fora. Professor, tá faltando aí aquele jogador para pensar, né? Como eu te falei, um jogador para... É, talvez aquele jogador de meio de campo, assim, né? Que desmonta num toque de bola. Talvez o Ganso na sua fase áurea, né? Não o Ganso que está sendo se apresentado agora. Exatamente. Talvez o próprio Hernanes, que jogou o jogo passado, faz falta num jogo como esse. O Uruguai sabe se fechar muito bem, tem uma bela defesa. Vamos ver como que o Brasil vai inventar. E olha, o Cavani apertou, o Davi Luiz apertado pelo Soares, que começa jogando com o Júlio César. Vamos ver se ele é bom com os pés. Boa saída de Júlio César com o Daniel Alves. Vem pra apertar, não dominou muito bem o Daniel Alves. Chega no cangote dele, Cristian Rodrigues dá um chutão. Daniel Alves levanta a bola, de qualquer maneira a bola sai pra fora. Lateral pra cobrar o time do Uruguai. É muito erro de passe, né? Mas também tem a ver também com a marcação forte das duas equipes, né? As duas equipes sul-americanas sempre marcando muito forte, mas tá faltando realmente aquele jogador, aquele meia, mas tem muito jogo ainda. Soares escora, mais atrás Álvaro Gonçalves, boa bola tocada para Max Pereira na direita, cruza a bola, meio rasteira, Luiz Gustavo tira, a bola sai para fora em lateral pro time uruguaio. Luiz Gustavo tirando a bola ali na entrada da área. O time do Uruguai vai pressionando, o time brasileiro ali na butuca para tentar um contra-ataque. Max Pereira, mais uma vez ele ameaça jogar para a área. Preferiu o Soares, que saiu bem. Chega muito bem também para ajudar aqui Oscar. Dá a finta, cai no chão, árbitro da falta. Falta para o time brasileiro cobrar. Aí o Oscar para aparecer para o jogo, para tentar alguma coisa. 10 minutos de jogo, o jogo para muito truncado. Como você diz, Profeta, muito, muito passo errado, porque é um jogo de marcação firme, sem espaço no campo. Já se esperava. Embora você vê, né? Você vê, o Fred tá toda hora na marcação, não deixa espaço mesmo. Isso. E Júlio César levanta a bola para o ataque, vem o time do Brasil, sobe de cabeça Cristian Rodrigues e Luiz Gustavo, toque errado. Bola sai para fora. É um jogo de muita vontade, de muita luta, mas tá faltando a técnica por enquanto. Nesses 11 minutos de comecinho de jogo, Max Pereira vem cobrar o lateral para o time uruguaio. Mais uma vez, sempre ele para cobrar o lateral. Bola tocada, Cavani escora. Chega Davi Luiz, tira também. Dá um chutão errado o Marcelo. Agora fica um jogo ali pelo alto, ninguém bota a bola no chão. Recebeu bem o Soares sem querer, escapou do Daniel Alves, caiu, dividiu, é forte o Soares, divide também o brasileiro. Ela sai para fora. Perigoso esse número 9. Esse Luiz Soares é muito bom jogador. A gente precisa lembrar, o Soares foi aquele jogador que na Copa passada, nas quartas de final, meteu a mão na bola embaixo do gol no último minuto. Histórico. Da prorrogação. O goleiro defendeu a batida de pênalti, o Uruguai passou para as semifinais. Histórico. Ele foi expulso por botar a mão na bola. Vem o Uruguai. Max Pereira levantou, Forlan caiu no chão, tirou a Thiago Silva. O árbitro só deu escanteio pro time do Uruguai. É, o goleiro não defendeu, ele chutou pra fora o jogador da Gana. Foi contra a Gana. O Asamoah Gyan chutou pra fora. O Soares já tava ali. O Soares tava chorando, prantos, de repente, saindo de campo. Ele deu aquela olhadinha pra fora e vibrou com a bola. Vibrou. Foi um momento espetacular na Copa do Mundo da África do Sul, onde o Uruguai cresceu muito naquele momento. Um jogaço contra a Gana, e a Gana perdeu a chance. E o Uruguai vem de novo aqui. Forlan levantou pra área, subiu o Soares. Tirou a sobra, Soares bate. Tá parado. Ele deu pênalti. Pênalti pro time do Uruguai. Olha lá o Fred, que a gente vem falando que ele vem pra marcação aqui atrás. Parece, vamos ver o que ele... Impressionante. Deu pênalti e amarelo para o Fred. Ele deu um puxão, né? Todo mundo tá agarrando todo mundo, essa é a realidade. Não, aqui, ó. É, foi pênalti no Lugano. Davi Luiz em cima do Lugano. Ah, foi o Davi Luiz. Davi Luiz. Que momento desse Davi Luiz, hein? É uma gangorra. Impressionante. Ah, 13 minutos do primeiro tempo, Brasil sofrendo aí. com uma penalidade marcada contra. Vamos ver se, como vai sair a batida. Quem momentos que vai bater essa? Momentos dramáticos. Normalmente quem bate é ele, Diego Forlán, o jogador do Internacional. Espetacular jogador, joga hoje no Internacional. Um baita de um jogador, Forlán. Júlio César vem tomando uma aguinha pra se acalmar. Pô, mas teve peito esse juiz, hein? Muito peito. Marcar esse pênalti aí, eu queria ver de novo, eu profeta. Eu fiquei na dúvida. E o Forlán sorrindo. Júlio César tem um grande goleiro do outro lado. Júlio César pode se consagrar. Pênalti pro time do Uruguai. Pode sair na frente na semifinal da Copa das Confederações. Diego Forlán e Júlio César. O árbitro vai autorizar. Momentos fantásticos no jogo. Diego Forlán respira com a categoria, com a calma. Vai pra bola. Diego Forlán partiu, bateu, espalma, Júlio César! Impressionante! Defende o pênalti de maneira espetacular no canto esquerdo. Sensacional, Júlio César! Maravilhosa defesa! Forlán perdeu e o Brasil pode crescer! Foi praticamente um gol marcado pelo Brasil, mas vem o Uruguai! Escanteio pro time do Uruguai! Um pênalti muito bem cobrado no cantinho, Júlio César foi lá, pegou com as pontas do dedo! Grande defesa de Júlio César! O jogo já fica espetacular. Forlán de novo, levantou pra área, subiu a bola, passa, tira Marcelo. De qualquer maneira, tira o time brasileiro, a bola volta. Fica aqui com o time uruguaio que sai jogando na defesa. O Brasil pode crescer com esse pênalti defendido por Júlio César. Levantamento para o ataque, quarto time brasileiro, a bola espirra. Chega de qualquer maneira e tira a zaga uruguaia pra fora. Lateral pro time do Brasil, grande defesa de Júlio César. O brasileiro pode crescer muito com isso. Marcelo toca para Luiz Gustavo, vem buscar o jogo aqui atrás. Paulinho. Paulinho vem, recomeça. Sai jogando novamente o time brasileiro. Pode crescer muito com esse pênalti defendido por Júlio César. Davi Luiz, bola abertura aqui na ponta esquerda para Marcelo. Marcelo vem buscar, toca de primeira bola. Será que o gigante acordou, profeta? Pode ser que o gigante tenha acordado. Marcelo de primeira, corta o time uruguaio. A bola sobra de novo pro time do Brasil aqui atrás com o Luiz Gustavo. Time uruguaio ali atrás, time do Brasil tentando chegar, não chegou, não deu trabalho ainda para o goleiro, o ótimo goleiro Muzueira, precisa chegar. Thiago Silva sai jogando no meio com Luiz Gustavo. Luiz Gustavo vem, prende, toca a bola na esquerda com o Marcelo, vai tocando a bola o time do Brasil. Neymar precisa aparecer para o jogo, Marcos Pereira na marcação, foi bem. A bola sai lateral para o time do Brasil. Lateral para o time do Brasil, já cobrado Marcelo com Oscar aqui, Neymar. Neymar vem buscar, pede a bola aqui, Daniel Alves bate no jogador uruguaio, que bate estranho, Cavani tenta, finta, chega dividindo, conseguiu a finta sem querer, deu bonito o drible, tocou a bola em diagonal para Forlán, Davi Luiz chegou, aperta Soares em cima de Júlio César, que levanta a bola para o ataque, de qualquer maneira, no peito, com categoria macio, o time uruguaio recupera, Marcelo, bonito giro, vem o time brasileiro, Marcelo pode ser agora, Oscar pode bater, o canhão, fora! Por cima do gol, a bola vai em tiro de meta, professor. É isso aí, agora o Brasil, é a primeira vez que chega no gol do Uruguai, aos 16 minutos. O pênalti foi realmente pênalti, as imagens mostram aí um agarrão firme na camiseta do Lugano. E realmente uma grande defesa do Júlio César no canto. Muito boa defesa. Não, foi um belíssimo chute, Forlán, craque, né? Colocou no cantinho ali rasteiro e o Júlio César foi pegar. Agora, o Davi Luiz tá com amarelo, né? Ele recebeu amarelo no jogo passado também, o Davi Luiz, se eu não me engano. Acho que recebeu sim. Será que ele tá suspenso, profeta, pra final? A gente precisa ver. É que agora está em mata-mata. Talvez. Eu acho que zera. Vamos pegar. Daqui a pouco. Daniel Alves na direita, vem o time brasileiro. Daniel Alves, lançamento, boa bola à frente com o Hulk, chega a marcação, tira por ali Cáceres. Cáceres sai jogando, toca a bola na esquerda, Cristian Rodrigues Soares divide o time brasileiro, a bola sai. Lateral pro time do uruguaio cobrar. Aí. Cavani, Cáceres vem para cobrar o lateral. Cáceres vem para cobrar o lateral pro time uruguaio. Vai ele, Cáceres. Cobra o lateral. Time uruguaio tenta. Quarto time brasileiro. A bola responde. Fica de novo. Aqui na sobra. O time brasileiro toca. Daniel Alves. Daniel Alves volta a bola com o Luiz Gustavo. Chega formando o cangote dele. Luiz Gustavo está jogando. Recomeça tudo novamente com o Júlio César. Júlio César toca a bola para Davi Luiz. Davi Luiz vai levando, carregando. Toca o time brasileiro. Primeira chance de importância do jogo foi do Uruguai. Uma grande defesa de Júlio César. O time brasileiro até agora não deu trabalho para o governo Muzueira. Thiago Silva, Davi Luiz, vai tocando a bola para o time brasileiro. Davi Luiz vai levando, recomeça, sai jogando, pede a opção, alguém aparecer. Davi Luiz, boa bola, tocada no meio, chega Oscar, tira de qualquer maneira a zaga. A bola sai de novo em lateral para o time brasileiro cobrar. É, parece que agora o Brasil está tentando, pelo menos, depois desse susto dos pênaltis, ó, o Brasil está com domínio de bola, fez a sua primeira aparição ali no ataque. Vamos ver se consegue manter esse ritmo para criar boas jogadas, né? Thiago Silva com o Luiz Gustavo vai tocando o time do Brasil. Boa bola, escapa bem na marcação. Neymar divide a zaga do Uruguai de novo, a bola sai para fora. Neymar está com muita dificuldade, parecida contra a Itália, hein? Muita parecidíssima contra a Itália, em que ele usou uma artimanha meio estranha, mas ele conseguiu escapar. Não é toda vez que acontece. Neymar de novo, a bola na esquerda, toca a bola, vem buscar Oscar. Neymar pede de volta, recebe de volta Neymar. O time brasileiro precisa assustar o goleiro do Uruguai. Bola tocada para Marcelo, cruzou rasteiro para dentro da área. Ela passa, Hulk dominou. Tem um petardo na esquerda, desequilibrado, conseguiu ainda a finta na direita, bateu por meio, Cáceres chega. É escanteio para o time brasileiro. Uma bonita jogada por ali. É, Hulk perdeu a chance de bater ali com a esquerda. Ele estava em boa posição, mas a bola não veio redonda para ele, né? Vamos para o escanteio. Vem cruzamento para a área, vem para a bola ele. Hulk levantou para a área, subiu, cortou a zaga do Uruguai. A bola sobra no rebote ali. Neymar meio dominou estranho. Chegou Max Pereira tocando em cima dele. Com o nariz. Bola tocada na direita, Hulk não domina. Aí ele faz a falta, o árbitro diz que foi legal. Hulk recupera, levanta para a área. Fred tenta, a bola dividida, fica na área. Tira a zaga uruguaia e a bola sai para fora. Aí, agora sim o Brasil mostrando o jogo. 20 minutos do primeiro tempo. É isso que a gente quer ver, né, Profeta? É lógico, o Brasil nunca foi o time de ficar na defesa, de partir pro ataque como o Neymar e receber a falta. Lembrando que a primeira falta do Brasil aqui nesse jogo, a primeira falta pro Brasil cobrar. E lembrando que contra a Itália teve muito gol de bola parada combinada. Sim, sim. O Brasil parece que tá treinando bastante isso daí. Ó. Agora provavelmente a gente vai ver o Neymar e o Marcelo ali. Conversando em volta da bola. E era pra cartão amarelo, né? É, deu cartão amarelo pro jogador uruguaio. Eu não sei, acho que foi uma falta ingênua. Na meu ver não precisava cartão, mas eu acho que o juiz já tá justificando o pênalti que ele deu, que foi muito macho, hein? Deu pênalti, mostrou amarelo com toda a convicção. Vamos toda agora, a convicção. Ó. Brasil na bola. Impressionante. Vem Brasil, Neymar, sempre ele. Levantou para a área, subiu o toque contra o goleiro. A bola vai para fora em escanteio. Escanteio para o time do Brasil. Arévalo Rios ali, o número 17, que agora paga geral para a defesa uruguaia. O Gano e Fred ali se estranhando. O Gano não é frouxo que se cheira, e o Fred também. Ele te pega, não quer nem saber. Vem cruzamento para a área, chance boa para o time do Brasil. Fred Avinara, vem cruzamento, levantamento do Paulinho, subiu, tirou a zaga uruguaia. Tenta sair no contra-ataque agora o time do Uruguai. Domina Arévalo Rios, chega a marcação do Hulk, ele bate de qualquer maneira, a bola sai. É lateral para cobrar o time brasileiro. Depois do pênalti, só deu o Brasil, hein? Brasil. O gigante acordou, profeta. É, mas agora ele inverteu o lateral. Ele inverteu o lateral, ele né? Ele deu reversão aí, mano? Mas nem pareceu que o brasileiro começou, né? Fez o movimento de cobrar. Estranho. Então o time do Uruguai cobra o lateral. Cáceres cobra o lateral mal. Praticamente foi cobrado o lateral pro time brasileiro. Olha o Thiago Silva aqui atrás. No peito do Daniel Alves. No peito do Daniel Alves. que domina, inversiona a bola do outro lado com Marcelo, sempre ele partindo, sempre ele buscando o jogo. Marcelo de novo, toca a bola, vem buscar aqui com o Neymar, marcação ali, Oscar pede, Neymar prefere a jogada individual, chega Cavani, tira pro time uruguaio, formando divide e cai, deu o rebote, o time uruguaio sai no contra-ataque, é a arma boa do time do Uruguai, recupera aqui o time brasileiro, já retoma tudo na defesa, mas o Uruguai vem de novo, Cavani toca a bola na direita, Max Pereira bateu cruzado em cima de Davi Luiz. Você vê que essa jogada de ataque do time uruguaio começou com mais uma tentativa do Neymar fazer um drible lá na frente, que não tá funcionando. Neymar precisa se tocar disso, porque a hora do drible é a hora do drible. Ele não pode ficar tentando fazer o que ele faz aqui com os, com os times do interior paulista, certo? Exatamente. E lá vem aquela jogadinha do Uruguai. Max Pereira, dessa vez ele cobrou curto. Tocou a bola, vem buscar jogo Luiz Soares de novo com Max Pereira. Devolveu para Luiz Soares na direita. Luiz Gustavo divide, a bola vai saindo e sai lateral para o time do Uruguai. Jogadas muito pelas extremidades do campo, né? Sempre pelos lados. O Marcelo deu um bicudão em direção à torcida. Eu acho que recebeu alguma reclamação lá dos torcedores, pediu desculpa. Impressionante. E para cobrar o lateral o time do Uruguai, sempre ele, o Max Pereira. Esses estádios padrão FIFA, os jogadores ficam próximos, né? É verdade. Max Pereira levantou, Júlio César dá um soco, pé de falta, o árbitro manda seguir, que chega Rodrigues de cabeça, vai para fora. Tava valendo. Tiro de meta para cobrar o time do Brasil. Qual o preço mínimo para entrar nesse estádio aí, Profeta? Tudo em volta de uns R$500. Impressionante, R$500. Como você falou, melhor não, né? Melhor aqui acompanhar na Rádio Capivara, uma cervejinha. Capivara, né? É isso aí, bem melhor, né? Bem melhor. E vem o time brasileiro tocando a bola aqui na defesa. Thiago Silva ajeita com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo sai jogando aqui atrás na defesa. O time brasileiro vai levando, o time uruguaio marcando. Embora tenha aquele trio de ferro, né, como a gente fala, o time do Uruguai, Forlan, Cavani, Soares, todos eles voltam, né? Todos eles, os três, estão ali ajudando a marcação. E não estão também muito no ataque. Veio o time brasileiro, o Paulinho tentou o drible, caiu. O árbitro bandeu, show, seguir o lance, achou legal. O time uruguaio vem levando, divide bem. Ganhou o Neymar, escapa na esquerda, dá o drible bonito. Outro drible, deu legal. O Uruguai sai no contra-ataque. Max Pereira com Soares, divide Daniel Alves. Soares briga, volta aqui atrás e dá falta pro time uruguaio. Profeta, mais uma vez o Neymar que recuperou a bola dessa vez, tentando driblar, perdeu a bola, quase liga um contra-ataque. Se o Massacration estivesse aqui, me diria o quê? Neymar, para, Neymar. Vamos jogar bola, Neymar. Massacration estaria louco, cara. Estaria louco. Estaria massacrando total o Neymar. E aí o Diego Lugano. Zagueiro Diego Lugano. Vai tentar um cruzamento daí pra trás do meio campo. Uma jogada ensaiada pra alguém escorar. Time uruguaio tentando uma jogada ensaiada. Diego Lugano. Cavadinha pra área. Sobe o Luiz Gustavo. Corta o time brasileiro. Volta com o time do Uruguai. Toque de bola. Bola vai. E o Marcelo deixa ela sair para tiro de meta pra cobrar o time brasileiro com o Júlio César. O destaque, né? É exagero dizer que o Júlio César é o melhor jogador do Brasil até agora? Ou que foi mais decisivo? Até agora, realmente, nenhum outro jogador apareceu durante esse jogo, né? Não tiver nenhuma jogada, sem dúvida, o Júlio César fez os pênaltis, está trabalhando bastante com o pé também, né? Já foram pelo menos duas bolas recuadas para ele, que ele teve que sair trabalhando, tocando a bola. Vamos ver se agora algum jogador do ataque aparece. E o time do Brasil vem pra cima, Marcelo divide o time uruguaio, a bola sai pra fora. E sempre, né, ninguém tem espaço, né? Alguém tem que encontrar seu espaço. Sempre algum jogador do Uruguai tá ali pra dividir, pra chegar no cangote. Muita movimentação precisa ter o time brasileiro, embora esteja jogando bem, precisa um pouco mais de movimentação o time do Brasil pra escapar desse forte ferrolho uruguaio aí. O time do Uruguai foi uma forte marcação, os atacantes voltando atrás, como o Cavani fez agora. Bola retomada de novo, time do Brasil. Davi Luiz, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo aqui por dentro, domina aqui a bola no meio campo. Recebe e busca o jogo o Paulinho. Precisa aparecer mais pro jogo também o Paulinho pro ataque. Daniel Alves, escora Fred, mas não domina o time brasileiro. Volta com o Uruguai. Boa bola de Arevalo Rizzo, escorado pra Forlan. Luiz Soares ali, pede alguma irregularidade, o árbitro manda seguir. Vem o time brasileiro de novo com o Davi Luiz. Aí o time do Uruguai, ali, esperando, na butuca. Paulinho, vem buscar o jogo, Paulinho. Vai levando, toca a bola, boa bola pra Hulk. Quem sabe o chute, escapou do primeiro. Tá bem bonita, bateu mal. Fez quase tudo certo, né? Bela jogada de Hulk, fez uma triangulação ali com o Fred, sobrou pra ele na entrada da área, de frente pro gol, chutou muito longe. E foi de perna esquerda, hein? Foi de perna esquerda, ele tentou colocar ali no ângulo. Como a gente diz, na hora de tirar um 10, acabou tirando um 6,5. É tiro de meta para cobrar o time do Uruguai. Quase 28 minutos. 0 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Vencedor aqui pega Espanha ou Itália. Amanhã, que nós também vamos transmitir, não é, professor? Opa! Amanhã. Amanhã Espanha e Itália. A gente pode fazer essa transmissão sim aqui na Rádio Capivara. Um baita de um jogo, Espanha e Itália. Pode ser o adversário, acreditamos que seja o adversário, né, do Brasil, né? Esperamos. Agora, uma confusão ali. Cavani deu o cotovelo no Daniel, hein? Daniel Alves ali. Subiu o cotovelo muito alto em cima, por cima do ombro do Daniel, pegando o rosto. Daniel reclama muito, chora, bota a mão no rosto. O árbitro parece que não viu nada. Mas o árbitro aí deixou seguir. O Daniel Alves não se conforme. O time brasileiro vem com o Luiz Gustavo. Aqui no meio, vai dominando o time brasileiro. No toque de bola. Tentando aí um ritmo maior o time brasileiro. Davi Luiz pede pro pessoal sair. Ninguém sai. Então ele volta novamente com o Luiz Gustavo. Fica esse toquinho aqui na defesa sem produtividade. Thiago Silva vai carregando. Agora ele tem que tentar o lançamento. Lançamento na entrada com o Fred. Vem aqui para defender o goleiro Muslera. Esse lance mostrou claramente que não tem aquele jogador, né, para fazer aquela jogada. Foi uma tentativa de conexão do zagueiro pro centroavante, né? O Fred brigando ali na força contra o Lugano, vai ser difícil. Agora a bola aqui já atrás. Prossiga, prossiga, profeta. O toque de cabeça, boa bola. Christian Rodrigues caindo aqui na esquerda, bonita finta pra cima de Paulinho. Bateu cruzado pro meio. Forlan dominou, pega bem na bola, bateu! Jogou pra fora. Bateu bonito, hein? Olha só, pra você ver, né? O ataque uruguaio é muito rápido, chega muito rápido a meta brasileira. Dessa vez passou perto o chute de Forlan, cracaço, camisa 10 da seleção uruguaia. Em 3, 4 toques. Foi considerado o melhor jogador da Copa passada. Melhor jogador da Copa passada. 3 anos mais velho, mas ainda jogando muita bola esse Forlan, cara. E o time brasileiro vem aqui na defesa com o Davi Luiz. Sai jogando o time do Brasil. Davi Luiz, de novo, aquela típica coisa. Olhando, tentando o lançamento. Lançamento aqui pra ninguém. Absolutamente ninguém. A bola sai pra fora. Mais uma vez, o zagueiro dando um chutão lá pra frente, procurando um atacante. Tá sem meio de campo o Brasil. Quem é o meio de campo? É Luiz Gustavo, que não tem nenhuma capacidade de criação. Paulinho, que ele tem aquela... A chegada. Ele tem a chegada, mas também não pode contar com ele para criar a jogada. Não pensa como... Neymar e quem mais? E o Oscar. Então, é o Oscar que tá precisando aparecer aí para fazer essa criação, certo? Se o Oscar não aparecer no jogo, parece que o Brasil vai ter que continuar fazendo essas ligações diretas, cara, da defesa pro ataque. Exatamente. E agora uma confusão, o árbitro deu mão e falta pro time uruguaio. Avivo isso de novo. Oscar, apesar, aliás, que não apareceu no jogo, hein? Acho que não tocou na bola, não me lembro. Deu dois ou três toques. Você que tá vendo o Oscar aí em algum lugar, no ponto da Rádio Capivara. Você tá por aí, na torcida. Na torcida, liga pra aqui, vê, entre em contato com nós aqui pra saber se ele está realmente jogando. Onde está o Oscar? Onde está o Oscar, hein? The Oscar goes through. E vem cruzamento, vem o time uruguaio, sempre ele, Forlan, levantou pra área, vem pra escorar, tira de qualquer maneira o brasileiro aí, mais uma falta marcada. É muita faltinha, né, jogo muito parado, não tem prosseguimento, esse é o Uruguai, né, o time uruguaio sempre ali. Foi alguma irregularidade marcada ali de Thiago Silva, ali com o Lugano. O Brasil vai ter que tentar, eu tô achando o Brasil muito Uruguai, no estilo Uruguai, eu diria. Mesma maneira, o Uruguai joga de um jeito quando tá com a bola, o Brasil joga da mesma maneira. Eu acho que o Uruguai ele tá jogando mais no contra-ataque, né? Ele tá se fechando muito bem. Você vê que é Forlan, o Soares sempre ficam lá na frente. E o Cavani que aparece. E eles sobem com grande velocidade toda vez que pega a bola. E o Brasil, o Brasil, eu acho que tá correndo mais riscos do que o Uruguai, mantendo a bola no pé, tentando fazer esses ataques, mas não está conseguindo mostrar uma capacidade de penetração nessa defesa, Uruguai. Um exemplo disso é você ver, né? O centroavante sai, fica insatisfeito, vem buscar o jogo Fred, e o Brasil tenta pela primeira vez com o Paulinho, gingou, chegou Cáceres em cima dele, toca a bola de qualquer maneira para fora. Ali quase deu uma de Garrincha ali, né? Sem tocar na bola, foi para a direita, para a esquerda, a bola foi passando, cara. Dessa vez não deu. É, mas não teve habilidade excepcional. Falta, né? Falta um pouquinho para chegar no Garrincha. Exatamente, só um pouco. Daniel Alves toca a bola com o Neymar, que caiu pelo outro lado agora, pela direita, para tentar escapar dessa marcação uruguaia forte. Thiago Silva, zagueiros todos ali adiantados. Luiz Gustavo retoma, recomeça novamente, toca a bola para Davi Luiz. Agora o time brasileiro dá uma recuada, volta um pouco, recomeça o lance. O Uruguai só na butuca tentando tomar, e o passe foi errado. Soares também deu um passe errado, a bola fica, divide o time brasileiro, que toca o Marcos Pereira, a bola volta para o time brasileiro de novo. É muito toque errado, é impressionante. Meu time do Brasil de novo. Marcelo cruzou pra área. Chegamos a ver a primeira defesa com 33 minutos Brasil, e meio. O Brasil com 67% de posse de bola, ou seja, dois terços, enquanto o Uruguai é um terço, o dobro de posse de bola do Uruguai. Só que não consegue criar. Agora a gente viu os zagueiros tocando a bola ali no meio de campo, faltando aquela habilidade que tem para os zagueiros da Espanha, né? A gente que fazer. Exatamente. Foi dar uma pressionadinha o time uruguaio que quase tomaram a bola. Cristian Rodrigues tenta o lançamento, a bola sai direto para fora em lateral. É lateral para cobrar o time brasileiro. Cavani, Cristian Rodrigues e o time brasileiro para cobrar lateral. Daniel Alves, Paulinho apertado pelo Soares, cai no chão, árbitro da falta. Volta para o time do Brasil cobrar. A gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado com essa situação. Porque se o Uruguai, com esse pouquinho que ele aperta, ele já quase toma a bola, imagina o time da Espanha, que é um ou dois toques na bola e já tá dentro do gol. Neymar bateu cruzado, bate em cima do Uruguai e vai para fora em escanteio. Escanteio para cobrar o time do Brasil na bola parada. Quem sabe na bola parada. É o forte do time brasileiro, tem sido forte. Fred para a área. Vem o time do Brasil, vem cruzamento para a área, bola rolada, Neymar foi jogado ensaiado, Oscar, cruzamento, rasteiro para dentro, escola no meio, ninguém chega para tocar certo. Vem bugando para tentar evitar, mas o árbitro ali está dando lateral. Lateral, o Lugano conseguiu evitar o escanteio. É, lateral para o time do Brasil, vem Hulk para cobrar o lateral. Não, deu escanteio. Então escanteio cobrado. Hulk, Daniel Alves levantou, Muslera vai para defender. É o gesto foi estranho do bandeirinha. É, geralmente escanteio a bandeirinha, o cara aponta para o pé da bandeirinha ali do escanteio, né? Para o círculozinho, o quarto de círculo ali. Exatamente. Aí a bola sai, vai para fora, é outro lateral para cobrar o time do Brasil. Faz 36 minutos, 35 minutos e meio. 0 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Aquele jogo que, por enquanto, vai ficando aí truncado, pouca chance. A única chance foi no pênalti ali, perdido pelo time uruguaio. O time brasileiro aperta, chega aqui, Cáceres toca a bola, passa por todo mundo. Davi Luiz protege, vem Júlio César que sai jogando. Toca a bola para Marcelo na esquerda, vem o time do Brasil, pede Oscar. Marcelo ajeitou, Neymar, ótima bola de letra para Oscar. É isso que é bonito, Oscar na esquerda gingou para cima do Uruguai, levantou Lugano, tira de cabeça. A bola volta com o Marcelo aqui, boa finta, bateu cruzado para dentro, tira a zaga uruguaia. Ela volta pro time de novo do Brasil, Hulk chega aqui, dá um chave de braço no jogador Cristian Rodrigues, o árbitro manda seguir, tá valendo. Marcelo dividida, Marcos Pereira, Marcelo ganhou, cruzou para dentro, Fred dividiu, o zagueiro uruguaio amassou. Grande jogada de Marcelo, Fred reclama ali de algum puxão nele na área. Grande jogada de Marcelo, bateu cruzado, Fred não chegou, uruguaio tocou, a bola saiu pra fora. É, agora toda bola o time brasileiro vai reclamar de pênalti, não houve absolutamente nada, né? É, foi uma disputa ali na bola. Ele deu tiro de meta, né? E foi escanteio. Foi escanteio ali pro time do Brasil. Talvez era isso que o Fred reclamava, então. Exatamente, a reclamação do Fred procede. Fred procede. Olha o tiro de meta para cobrar o time do Uruguai. Muzueira levanta a bola para o ataque. Tenta o time do Uruguai. Corta o Luiz Gustavo. Bonita chega de novo ali o Godinho para antecipar para o time do Uruguai. Aí a briga, o toque, a bola expira e volta novamente. Vamos, Júlio César. Jogo muito brigado, jogo disputado. Mas está faltando aquele toque, aquela jogada, aquele lançamento, aquela tabelinha. É o jogo brigado, né? A primeira jogada de categoria foi feita agora com o Neymar dando um toque de letra para o Oscar. O Oscar não conseguiu cruzar para a área, né? Foi cortado pelo Lugano. Vamos ver se o Brasil faz mais essas jogadas, porque isso daí quebra. Um toque genial como esse quebra essa zagona compacta que o Uruguai está apresentando. Davi Luiz sai pro ataque. Os zagueiros brasileiros se aventuram. Paulinho recebeu, toca a bola na ponta com Daniel Alves. Daniel Alves vem, tenta o toque. Boa bola na entrada aqui com o Oscar na direita. Chega a marcação, bate em cima do Uruguai. A bola fica ali na área, tira Godinho de qualquer maneira. A bola volta novamente com o time do Brasil. Vem Thiago Silva, onde ele tá, levantou a bola. Aí recupera, cavou. Vani dá um chutão de qualquer maneira pro ataque. A bola vai ficar com o goleiro Júlio César aqui na grande área. Está jogando o Júlio César. Vai levando o time brasileiro. É típico zagueirão de fazenda, né? Aquele becão tradicional. Deu um chutão lá no alto para ganhar a Leitoa, né? E o gozado que não foi zagueiro, né? Foi o Cavani. Foi o Cavani. Tá no espírito também o time uruguaio. Marcelo aqui na ponta esquerda. Neymar vem buscar, Max Pereira não sai dele. Agora ele conseguiu sair do Max Pereira. Fred tenta de letra, foi mal. A bola sobra pro time uruguaio, vem o time aqui do Brasil com o Luiz Gustavo dividindo. Ela fica na direita pro time uruguaio novamente. E agora se jogou ali, Cristian Rodrigues. Ó, tensão no campo. Tava demorando, né? Luiz Gustavo parece que deu uma pancada no meio do campo, pegando o peito do jogador uruguaio. Vamos ver, ó, o juiz tá mostrando amarelo pra Luiz Gustavo. Amarelo pra Luiz Gustavo. Amarelo pro Luiz Gustavo, um problema, né? Porque é um jogador de marcação, né? É, já tem o Davi Luiz Gustavo com amarelo. A gente chegando aí no finalzinho do primeiro tempo. Uma pancada muito forte. Vamos ver se ele teve a intenção mesmo de pegar o jogador. O jogador do Uruguai continua deitado no campo. Tá bem vermelho o jogador do Uruguai, né? Pra expulsão pra mim. É, meteu as cravas da chuteira na barriga do jogador. Pra expulsão. Foi uma agressão, realmente teve a sua. Não deixou. Não facilitou, não, ali pra barriga. Bom. Teve uma coincidência esse jogo do jogo da Itália, né? Teve o Neymar também, que era pra expulsão. Aí o jogador... Talvez o primeiro ato aí de mais brutalidade em campo. Vamos ver como é que prossegue esse jogo. Se vai ferver ou se consegue acalmar a cabeça. Hulk tenta a finta, é falta em cima dele. Vem buscar aqui a falta pro time brasileiro. Falta dele, ó. E tomou a... Chegada do Luiz Gustavo, falta do Cristian Rodrigues. O perigo do Brasil é que sempre sabe que o Hulk pode virar o monstro, né? Então eles não podem ferver muito a cabeça, senão o bicho pega. A gente brinca, mas o Hulk é um dos caras mais inteligentes que tem nessa seleção. Um cara que, meu, durante toda a apresentação dele na seleção, nunca fez uma cagada. Olha o Brasil, recebeu, tocou o Muslera, saiu, Fred na sobra, gol! Gol! É do Brasil! É dele, Fred! O Fred vai te pegar de novo! No rebote, no jeito que ele gosta. Sempre tá no momento certo, na hora certa. Fred, primeiro lance de perigo praticamente do Brasil. Neymar, Muslera saiu bem do gol. Na sobra, Fred, no rebote, toca pro gol. Fred, sensacional. Faz o terceiro gol dele na Copa das Confederações. Veja aí, Muslera atira e Fred toca no canto. Ele é sensacional, professor. Fred, mais uma vez ali, não perdendo a oportunidade que cai em seus pés. Deu um pulo em direção à bola, um toquinho genial, cara. Olha, quase uma voadora ele deu na bola, pegando com a orelha da chuteira. Eu diria que foi uma trivela pulando, né? Uma trivela aérea, espetáculo. Com a orelha da chuteira, colocando o cantinho do gol. Grande Fred. Aos 42 minutos, praticamente, do primeiro tempo, vai pegar fogo, hein? Uruguai vem pra cima. 1 pro time do Brasil, 0 pro time do Uruguai. E o gol foi do estilo que tá o jogo, né? Aquele jogo brigado, aquele jogo disputado. Sim, saiu daquela maneira, né? Chama o Fred. Fred! Gol meio de través, mano, de travanca ali. Inacreditável. Na direita vem o time do Uruguai. Chega de menino o time brasileiro. Você tava falando do Hulk. E eu falei no programa passado que eu ia pesquisar o nome de Hulk. Qual é o nome do Hulk? Givanildo Vieira de Souza. Nada a ver com ele, Givanildo, na minha opinião. Vieira de Souza. Givanildo Vieira de Souza. Isso aí. É o nome de Hulk. Preferimos Hulk, né? Givanildo no ataque. Bem melhor. Max Pereira vem cruzamento, cobrança de lateral pra área. Davi Luiz passou da bola, sobrou na área, tocou no canto, fora! Soares. Agora o centroavante do Uruguai chegou com perigo ali. Davi Luiz não achou a bola, Davi Soares tocou para fora. É tiro de meta para o time do Brasil. O número 9 aí da equipe do Uruguai deu um trabalho. Júlio César levanta, tenta. O time brasileiro vence por 1-0. Vai chegando a final da Copa das Confederações. Ainda falta muito, profeta. Tem muito, mas... primeiro tempo. Falta muito, mas por enquanto vai chegando a final. O time do Uruguai vai tocando, aperta o time do Brasil e toma bem. Oscar, gingou, demorou. Chegou a marcação do time do Uruguai. Mas ele consegue se equilibrar, agora demora demais, faz a volta. Faz aquele giro tradicional, toca a bola com o Neymar, que vem buscar o jogo, marcação do Uruguai já em cima, com o Luiz Gustavo de novo, perde o Hulk, Luiz Gustavo gira, toca a bola novamente com o Oscar, tá pedindo a vir de novo o Luiz Gustavo, o Oscar prefere prender, tendo toque em diagonal, divide ali o jogador brasileiro, o árbitro manda seguir, sobra com Cáceres, Cáceres vem pra cima com o time do Uruguai, domina, vai levando na categoria o time do Uruguai, tentando buscar um empate, bola recebe o jogo aqui, Rodrigues, pede Cáceres, bola toca na ponta, Cristian Rodrigues, opa! Chegou com tudo ali o brasileiro pra cima do Luiz Soares. É falta pro time do Uruguai. Falta pro time do Uruguai cobrar. É, agora vamos ver a categoria da defesa brasileira, né? O Felipão aí tá com problema. Dois jogadores de defesa, um volante e um zagueiro com amarelo. Não pode continuar fazendo pancada assim, senão a gente vai terminar o segundo tempo com algumas expulsões. Forlan levantou pra área, subiu, corta a zaga do Brasil, a bola sobra no rebote aqui. E agora o Paulinho ali coloca um algodão ali no nariz. Parece que tem ouvido alguma coisa ali com o nariz do Paulinho. E o árbitro marcou mais uma vez ali uma irregularidade. Falta para o time do Brasil cobrar. Júlio César vem cobrar, quase 45 minutos. Um para o Brasil, zero para o time do Uruguai. Ele, Fred, brigando pela artilharia. Lembrando que o artilheiro dessa Copa das Confederações é Fernando Torres da Espanha. 5 gols tem, conhecido é Erninho Torres espanhol. Olha o levantamento de Júlio César, bonito no peito. Fred se anima com o gol, toca a bola, Paulinho volta com Daniel Alves, que ajeita com Oscar, que de primeira para Paulinho, começa a jogar bonito do nada o Brasil, Paulinho escapa, toca na direita, olha o Fred onde ele tá, como lateral, bateu cruzado, afasta! Absolutamente do nada a seleção brasileira apresentando futebol aí que a gente não tá acostumado a ver, ou a gente tava acostumado a ver há 30 anos atrás. Parecido com a Espanha, né? Toque parecido espanhol. Lateral pra cobrar o time do... O que um gol também não faz, né? É um gol realmente... É, muda a dinâmica do jogo, né? A seleção uruguaia não pode mais ficar fechadinha aqui esperando contra-ataque, eles vão precisar abrir um pouco mais. E a falta em cima de Neymar, os uruguaios ficam loucos. Começa a ficar ali nervosos os jogadores uruguaios, o Neymar caiu no chão, aqui na direita, falta, o Cristian Rodrigues está louco, ele deve estar pilhado, né? Ele já tomou uma chegada do mesmo estado. É um dos caras mais calmos em campo, ele sempre, meu... tipo, você vê que ó, ele agora conversa com o juiz, ainda bem, os jogadores, né? Uruguaios, cara. Ainda ele bem. É incrível mesmo, ainda bem, porque o forte que ele tem ia complicar muito, ó. Falta do que não foi pra tanto. Faltinha, tocou no Neymar. Massacrei, eu diria, ali, né? No chão, chorando, reclamando, aquela lenga-lenga do Neymar. Normal, né? Já deviam estar acostumados. Massacreixo detonaria de novo. Massacreixo, essa é pra você, Massacreixo. Essa é pra você, Massacreixo. E o Hulk, Neymar pra cobrar. É o Neymar que vai, levantou pra área. Corta a zaga do time do Uruguai, a bola sobra aqui no rebote. Vai terminar o primeiro tempo. O árbitro vai apitar o final do primeiro tempo. Daniel Alves. 2 minutos. 2 minutos de acréscimo. Faltando pouco pra terminar o primeiro tempo. Brasil na frente, 1-0 pra cima do Uruguai. Será que o time do Brasil vai conseguir chegar a uma final da Copa das Confederações? Mas o time do Uruguai tenta, sobra a bola com o time do Brasil. Thiago Silva apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. 1 para o time do Brasil, 0 para o time do Uruguai, com um belo gol do Brasil na categoria de Fred. Precisamos levar também em consideração a jogada do Neymar, que fez ali pelo lado esquerdo do campo, recebeu, matou a bola no peito, deu toquinho por cima do goleiro, o goleiro conseguiu espalmar, sobrou para o Fred. Uma grande defesa do goleiro, por sinal. O Brasil terminou o primeiro tempo, para quem estava assistindo o comecinho, recebendo aquele pênalti contra, a gente esperava 1-0 contra. Terminou 1-0 a favor, acho que tem que agradecer bastante por aquela defesa do Júlio César, senão seria outro jogo, certo? Seria outro jogo. Estariam batalhando pela feitura do empate, cara. Enfim, termina 1-0. Agora, como falamos, precisa ver como vai exportar a defesa brasileira. Que o Uruguai vem pra cima nesse segundo tempo. Vem pra cima. Tem qualidade, grandes jogadores, um ataque forte com Forlán, Soares, um meio de campo que chega muito firme. Vamos ver como é que o Brasil vai. Eu vou até indicar um pitaco pro segundo tempo, de que eu acho que o Oscar Tabárez vai mexer nesse time do Uruguai aí. Pode fazer alguma coisa, a gente precisa esperar. Acredito que ele vai tirar Christian Rodrigues e vai colocar o Lodeiro. Jogador de lado de campo, jogador que toca mais a bola, que chama o jogo, tem categoria. Vai ficar uns 4 jogadores ali à frente pra cima do Brasil, que pode ser uma boa pro time brasileiro jogar no contra-ataque e tentar fazer o segundo gol. Pode ser uma boa pro time brasileiro se fizer isso. Você tá pensando em alguma mudança pro time brasileiro, Profeta? Eu acho que não, porque... O Oscar continua sem aparecer no jogo, né? Ele ali no finalzinho do jogo, ele recebeu aquela bola no meio de campo. O problema, o Oscar, ele tá indo lá pra frente receber a bola, talvez fazendo uma função que não é dele, que é mais do Neymar, do Hulk, ali nas pontas. Ele recebeu muitas bolas ali tentando cruzar. O jogo do Oscar é mais centralizado pelo meio, só que ele não está encontrando nenhum espaço ali. Na verdade, talvez nem seja o problema do Oscar, talvez seja um problema de movimentação da seleção como um todo, com o Paulinho chegando mais, com os três da frente se mexendo mais, para sobrar um pouco de espaço para ele receber no meio de campo, né? Mas, de qualquer forma, não está funcionando a função desse jogador nesse primeiro tempo, não funcionou. O saldo foi positivo, né? O saldo ia ser negativo se o Forlán faz aquele gol de pênalti, né? Cometido pelo Davi Luiz. Aí o Brasil, numa reviravolta, faz o gol com o Fred. O saldo foi positivo. E eu tô falando que o Filipão não vai mexer, porque o Filipão dificilmente mexe no time do Brasil quando tá ganhando. Acho que quase todos os técnicos têm essa filosofia. A filosofia velha, a filosofia time que está ganhando não se mexe. Exatamente, né? Time que está ganhando não se mexe. Não quer se comprometer. Normalmente ele mexe lá pro segundo tempo, aos 30 minutos. Mas enfim, o Brasil vai vencendo por 1-0 o time do Uruguai. O time do Uruguai vai apertar no segundo tempo. E o time brasileiro aí, acreditamos, né? Esperamos que... Claro que na outra chave também tem uma Itália, que é uma Itália bem... uma Itália bem franco-atiradora, uma Itália que tem história, uma Itália muito, muito importante, né? Uma Itália decisiva, eu diria. Nesses momentos, a Espanha não tem que chegar lá e achar que já está na final e tal. E eu acho que não vai achar. Os espanhóis são realmente, além de tudo, do futebol que eles apresentam, eles têm muita humildade. Você não vê nenhum jogador falando... Vamos esperar o jogo de amanhã, Espanha e Itália, e esperar a final pra gente discutir isso. Vamos ouvir um pouco de música agora nesse momento. Vamos descansar nossa voz por um minutinho, profeta. Vamos ouvir. Até daqui a pouco. Foxy, I wanna take you home. Yeah. Vaxelated. Yeah. Come, baby. I'm coming to get you. Thank you. We'll be right back. Vamos pro segundo tempo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo na Rádio Capivara 96,1. 1 pro Brasil, 0 pro time do Uruguai. O Brasil vai ganhando por 1-0 do time do Uruguai. E antes do gol teve o pênalti ótimo defendido pelo Júlio César. Lançada a bola, fica com o Muslera aqui na defesa pro time do Uruguai. Vamos ver a postura do time uruguaio. Como será que o time do Uruguai vai se portar no jogo? Na direita, corre aqui o time do Uruguai. Cavani, Marcelo dá um chapéu. Categoria, outro chapéu de Marcelo. Aí chega aqui, Areva Rios, recupera, toca a bola na direita com Cavani. Devolve, chega a marcação do time aqui brasileiro com o Luiz Gustavo. Bate de qualquer maneira, Marcelo evita a saída, espirra, sobra com o Forlan. Chega, dá um chutão de qualquer maneira, o Brasil buscando o ataque. A bola mais uma vez vai ficar com o goleiro Muslera aqui na grande área. Vai tocando, aperta aqui o time brasileiro. Muslera dá um chutão, levanta a bola para o ataque. Chega aqui no peito, Luiz Gustavo. De primeira o Uruguai tira, ela sobra de novo com o time do Brasil. Cai no chão, é falta. Falta para cobrar aqui o time do Brasil. Falta em cima do Hulk, o incrível Hulk que está sentindo muito. Está sentindo a perna, departamento médico chegando ali em cima para atender o Hulk. Givanildo Vieira de Souza. Conhecido também como Hulk. Ele jogou no Vitória. Jogador que passou por clubes menores no Japão. Bem rodado o Hulk. E aí tá ele correndo. O time brasileiro toca a bola. Vem a bola tocada aqui atrás com o Thiago Silva. Vai levando. Carrega, tenta, devolve. Passa pela bola o Luiz Gustavo. Faz o corta-luz. Ajeita com o Davi Luiz. Davi Luiz está jogando. Com a cabeça escaldante. Toca a bola na ponta esquerda. Vem ele buscar. Hulk. Pra cima da marcação. Tocou por dentro. Fred dividiu. Chegou Lugano primeiro e tirou. A bola volta de novo com o time do Uruguai. Cristian Rodrigues toca com o Forlan. Forlan vem, aproxima, espera alguém chegar. Toca a bola de volta com o Álvaro Gonçalves. Álvaro Gonçalves começa e toca a bola de primeira. Areva o Rios, que volta de novo de primeira. Max Pereira com o Lugano. Lugano sai, toca a bola na frente novamente com Areva o Rios. Areva o Rios movimenta, toca a bola com o Cristian Rodrigues. Cristian Rodrigues vem, toca de primeira, ajeita com o Forlan. Forlan escapa bem de Luiz Gustavo. Vai tocando a bola o time uruguaio. Luiz Soares faz a volta, toca a bola com o Rodrigues. Devolve, vira a bola na direita. Max Pereira desce o time do Uruguai para cima do Brasil. Tem espaço. Em primeira, Cristian Rodrigues, a Soares na entrada, tabelinha, Davi Luiz chutou em cima, volta com o Max Pereira, chega de novo a zaga brasileira, fica viva, Cavani bate no canto, é gol! Gol! É do Uruguai! Edson Cavani empata! Quase aos 3 minutos do segundo tempo, Uruguai empata! Desespero de Filipão, um gol parecido como foi do Brasil, briga ali dentro da área, e agora aparece Cavani, Edinson Cavani, tabelinha Rodrigues Soares, a dividida da Vivi chuta, claramente ela sobra, Max Pereira divide, volta, fica viva, Cavani, um gol de puro espírito uruguaio, Uruguai empata, bota fogo no jogo, pega fogo, não deu para Júlio César, um pro time do Brasil, um pro time do Uruguai. Bateu bonito Cavani no cantinho de Júlio César. Edinson Cavani joga no Napoli. Cavani empata. 1-1. Time uruguaio ali, todos eles alvoroçados. Cavani empata para desespero da torcida brasileira. Já temos problemas aí pro segundo tempo. Gol do Uruguai. Mas vem o time do Brasil tentando já o segundo. Vai levando o Luiz Gustavo. Toca a bola na frente. Fred vem buscar. Recomeça. Ajeita. Atrás. Toca a bola na ponta. Com o Davi Luiz. Está jogando no meio. Vai levando. Veio aqui assustado o Thiago Silva. Vem o time do Brasil para cima. Espirra. A bola sobra. O árbitro agora vai parar. E o jogador brasileiro caiu. Henrique Osses do time para. Neymar ali caído. Jogadores brasileiros reclamando, já pilhado com o gol do time uruguaio de empate. Gol marcado pelo Cavani. Aí o Neymar caído no chão. Maxi Pereira, sua tatuagem, número 16 ali chegando, intimidando. E o time do Brasil tem uma falta, quem sabe para fazer o segundo gol. Falta pro time do Brasil, Neymar na bola e Marcelo. Eles se combinam bem, eles têm entrosamento. Neymar e Marcelo. Vem cruzamento de Neymar. Marcelo ali, aquela típica jogada ensaiada. Neymar pra bola, levantou pra área, subiu, tirou a zaga uruguaia. Ela sobra do rebote pro time do Brasil. Daniel Alves bate colocado. Muslera pega. faz a defesa o goleiro uruguaio. Levanta a bola para ataque, vem o time do Uruguai que se anima com o gol. Recupera o time brasileiro de novo. Aqui vem Daniel Alves. Toca a bola na ponta. Boa bola para ele. Neymar vai para cima. Vai com tudo. Neymar escapa do primeiro. Dá um chutão. Max Pereira afasta e toca para fora. Neymar agora vai pro jogo. Muita pressa do time do Brasil. Tentando o segundo gol. Neymar pede Marcelo. Neymar corta pelo meio. Chega Cristian Rodrigues. Afasta pro time do Uruguai. Volta Davi Luiz. Aqui amacia o time do Uruguai. Forma. Vem sobra no rebote. Cristian Rodrigues toca de primeira. A bola vai saindo em lateral. Lateral pro time do Brasil cobrar. Brasil ficando assustado. O gol de empate do time do Uruguai. Não esperava tão cedo sair o golzinho do time uruguaio. Não estava preparado para isso. E o time brasileiro agora vai tentando se encontrar. Davi Luiz domina. Perde a bola, Luiz Gustavo aqui na entrada. Recomeça com o Júlio César. Vai tocando a bola. Levanta a bola de perna esquerda. Tenta a jogada. Chega aqui. Domina bem com categoria Hulk. Aqui a Fred fez a tabela. Hulk de novo. A Neymar. Grande jogada na entrada. Rolou para Hulk na esquerda. Caiu no chão. Mandou seguir o árbitro. Godinho domina e sai jogando pro time uruguaio. Aí o Godinho toca a bola. Mais à frente. Um reclama de um pênalti. O árbitro manda seguir. Cavani, autor do gol, divide, a bola sai em lateral para cobrar o time do Brasil. Vem Marcelo para cobrar. Vem Marcelo para cobrar o lateral. Joga no Real Madrid, time tradicional da Espanha. E vem o time do Brasil com o Fred. A bola ajeitada atrás, busca o jogo, divide Luiz Gustavo, a bola volta pro time de novo do Uruguai com o Cáceres. Cáceres está jogando pro time do Uruguai, toca a bola na frente, leva a bola com o Cristian Rodrigues e devolve novamente pro time do Uruguai. Volta a bola na ponta, carrega com o Cáceres de novo. O time uruguai se animando, tentando, tocando a bola, esperando. Cristian Rodrigues de novo, aperta o time brasileiro, volta a bola com o Soares, pede a Moro Gonçalves, recebe por dentro, pede a inversão, toca de novo, volta novamente, sai jogando na defesa, Lugano de primeira, ajeita com o Max Pereira. Max Pereira vem com a jogada, toca a bola na ponta, busca Cavani, Max Pereira de novo, chega Luiz Gustavo no cangote, cai no chão, a bola volta e sobra com o time brasileiro. E aí, professor? Na minha ausência, profeta, já saiu o gol do Uruguai. Como é que foi esse gol, profeta? Ah, foi um gol parecidíssimo com o do Brasil. Confusão dentro da área, só que esse foi bem mais confuso. Jogadores brasileiros tentando cortar, o Davi Luiz batendo de qualquer maneira, a bola espirrando no jogador uruguaio, que encontra o Marcos Pereira, que divide e encontra o Cavani, que chuta no canto bonito. Davi Luiz não está fazendo César. Um belo jogo, né? É, ele tá meio afobado. Eu acho que ele tá com aquele espírito, como você falou, de manifesto. Mas ele tem que jogar bola, ele tem que tocar. O time brasileiro é mais time que o do Uruguai. Se fizer isso, como o Neymar lançou na entrada, a buzeira tirou mal. Olha a sobra, a frente de cobertura, tocou por cima. Ela foi meio desviada, escanteio. É isso aí que tem que fazer. Vai tocar a bola, vai chamar o jogo. Não entrar muito na pia dos uruguaios, que... Ah, não, é verdade, não se catimbam como antes, mas catimbam ainda. Jogadores experientes, jogadores rodados, jogadores que têm a cultura adequada. E vem cruzamento para o time do Brasil. Neymar, pode ser o segundo. Levantou para a área, a bola passa, tira. Cavani, autor do gol. A bola sobra de novo para o time do Brasil. Aqui atrás sobe aqui o Forlan, ajudando na marcação. Espírito de luto, lançamento aqui na esquerda, subiu de cabeça. Muslera vem para defender para o time do Uruguai. Aí Muslera, levanta a bola, vem o time do Uruguai, bonita jogada ali, Cavani não domina, sobra com o Daniel. Daniel Alves na cobertura, o time brasileiro. Que pelo semblante você vê, professor, estão assustados. Golzinho do Uruguai no começo do segundo tempo, ninguém esperava aqui da torcida brasileira. O jogo tá como começou. E houve minutos do segundo tempo, não domina o brasileiro, olha o Uruguai, Soares, a forma na entrada da área, a bola vem recolhida para Júlio César. Júlio César levanta a bola para o ataque, tenta o lançamento, sobe a zaga do time uruguaio que briga com a Areva Luiz. O time do Uruguai começa a gostar, fez o gol de empate, começa a ganhar o meio campo, bola tocada com o Marcos Pereira, que retoma Soares, recebeu na direita, vem o time do Uruguai, Soares escapa de Luiz Gustavo, bate cruzado para dentro, tira a zaga brasileira. É isso aí, o Uruguai vindo com tudo pra cima do Brasil. Realmente tá assustada essa seleção. A gente precisa ver eles se reanimando. Talvez é hora do Felipão fazer hora de mudar. Mudança. Exatamente. Botar um jogador aí pra fazer uma ligação ali no meio de campo. Vamos ver. Momento de mudar é agora. Vem bola na esquerda, Cáceres bateu pra área, ela desvia, Thiago Silva dá um chutão, de qualquer maneira manda a bola pra frente, favorece o time do Uruguai, forma toca de cabeça, que de novo o Luiz Gustavo responde também, o pimbolim, bola cá, bola lá, o Neymar agora dá uma chegada sem nenhum fundamento em cima do Maxi Pereira. É um verdadeiro drama pro time brasileiro. Saiu vencendo por 1-0 e no segundo tempo já toma um empate. E o time do Uruguai com categoria do Soares vem. Boa bola para Forlan. Chegou Thiago Silva na boa categoria e põe para fora. Tá começando a chegar o time uruguaio ainda mais. Soares dominou. Retomou com Álvaro Gonzalez. Vai tocando o time uruguaio. Álvaro Gonzalez. Bola recebida na ponta. Vem Forlan. Perigoso. Não pode dar espaço. O canhão. Ela desvia. Pega Júlio César. Não pegou bem na bola o Forlan, ele que é muito perigoso, mas não pode deixar, ele dá o espaço para ele chutar desse jeito. É. A seleção brasileira parece um pouquinho perdido em campo. Perdida, totalmente perdido o time brasileiro. Godin, ali, reclamando, o árbitro deu falta pro time do Brasil. Quem sabe dar bola parada, falta em cima dele. Ele pode de novo, quem sabe fazer... Mais uma vez a diferença, Fred, falta em cima dele. Volta pro time do Brasil, sempre o Neymar ali posicionado para cruzar. Cruzeiro preocupado, fazendo ali, quero três na barreira. Olha, tem ele também pra bola, o incrível Hulk. Pode ser ele também, olha o olho dele como vai e volta viajando uma Hulk. Uma fera esse Hulk, o canhão do gol. Musera dá um soco, manda pra escanteio. Que bomba de Hulk, uns 40 metros do gol. Meteu uma bomba, o goleiro nem pensou em segurar essa bola. Do jeito que morreu, eu falei, bem pancada, né? Viajando com o olho pra lá e pra cá e ele cruza com efeito pra área. Muito efeito. A bola vai pra fora. Tiro de meta pro time do Uruguai cobrar. Eu acho que é o momento de colocar um jogador, professor, colocar um jogador aí pra amaciar, botar a bola no chão, porque quem sabe o Hernanes. O Hernanes era uma boa entrar aí pra tentar um toque de bola a mais. O Paulinho também não tá aparecendo muito. Exatamente, não tá fazendo certo. Olha só a pancada do Hulk no gol. E o Musvera foi bem, né? Não quis se comprometer, deu um soco. Ó. Talvez a entrada do Lucas, né? O jogador. Jogador rápido, né? O jogador pra ir pra cima. Mas não de maneira desordenada, porque o time uruguaio tá apertando aqui com três. Olha, o Luiz Gustavo conseguiu escapar. O Luiz Gustavo toca a bola na direita. O time brasileiro, Daniel Alves, Paulinho. Vem pro jogo, Paulinho. Vamos pro jogo, Paulinho. Torcedor corintiano tá esperando. Bola na direita, vai tocando a bola o time do Brasil. Bola tocada mais atrás. Recomeça o Luiz Gustavo. Na ponta, Daniel Alves. Pediu a bola mais à frente. Lançou. Cavani, autor do gol de empate. Dominou com a categoria e sai jogando. Apertado. Levou o brasileiro. Agora ele tem. Ô, louco! Fintou o Neymar com uma categoria incrível. E o Soares depois foi derrubado. Se animou também com o gol Cavani. Uma faltinha ali do Marcelo no meio de campo para matar a jogada. Mostrando aí que o Brasil tá precisando fazer esse tipo de falta. Não tá conseguindo colocar a bola no chão como fez durante grande parte do primeiro tempo, tocando a bola. Você pode ver que a posse de bola deve ser maior do Uruguai nesse segundo tempo. Posso estar enganado, mas me parece que deve ser o time do Uruguai. E olha, nesse momento chega Massacration. Massacration, o que está achando do jogo de Neymar, Massacration? Não assisti o jogo até agora, só acredito. Tá no bom. Você perdeu muita coisa, Massacration. Muita coisa. E olha o time aqui, lançamento é falta. Estamos no segundo tempo, 14 minutos. Você está em São Carlos. Está em São Carlos, no Brasil. Massacreja. E olha, vem para cobrar a falta. Cobra o time brasileiro. Domina o Paulinho. Paulinho aqui pela meia direita. Vai tocar a bola o time brasileiro na defesa. Bola tocar na frente. Vem o Luiz Gustavo. Escora para Paulinho. Vai para cima o time brasileiro, quem sabe. Na direita, Daniel Alves. Vem cruzamento. Bola recebida. Toca a bola de novo. Busca a jogada. Cai o jogador brasileiro. Ela sobra de novo com o time do Uruguai. Cristiano Rodrigues a Cáceres na esquerda. Desce o time uruguaio no contra-ataque. Bola ajeitada com o Soares. Soares toca a bola de primeira forma para Soares de novo. Não domina o uruguaio. Recupera o time brasileiro. Bola recuada para Júlio César, que dá um chutão, de qualquer maneira levanta a bola buscando para o ataque, sobe o uruguaio, a bola sobra com o time brasileiro aqui na direita, que toca de primeira, vem buscar o jogo. Em peso aqui na Rádio Capivara agora em segundo tempo, momentos dramáticos, Brasil 1, Uruguai 1. 1-1. Faltando 30 minutos para o fim do tempo regulamentar, Profeta. Se empatar, vai para as prorrogações. Quem sabe para dar força para o time brasileiro. Daniel Alves levantou Fred e subiu, tirou o Uruguai à lateral. Fred parece que deu uma joelhada na cara do zagueiro. Lugano. É, nada mais do Lugano, né? Diego Lugano ali. Eles que já estavam se estranhando. Estão estranhando desde o começo. Olha o cruzamento. Olha o Brasil de novo. Bola para área. Afasta a zaga do Uruguai. Ela fica com o Cavani que corre. Tenta o lançamento, mas a bola saiu. Lateral pro time do Brasil cobrar. Marcelo vem para cobrar o lateral. Neymar chama. Vem em mim. Neymar querendo o jogo. Aqui Álvaro Gonzalez chega em cima dele. Neymar faz a volta para lá e para cá. Olha o Gonzalez. Chamou e fez, né? Chamou e fez a falta. Neymar deu aquela voltinha, tá, dessa vez não ficou no chão, cara. Até que fim. Levantou rápido, Marcelo. Para a alegria de Massacrancho, o Neymar levantou direto. A bola fica na mão do goleiro Muslera. Muslera faz a defesa pro time do Uruguai. Aí ele olha, pensa. Vê aí onde ele vai lançar essa bola. Vai dar um chutão. Prefiro sair jogando. Fred vem apertar o goleiro Muslera. Levanta a bola para o ataque. Tenta o lançamento. Vem, sobe de cabeça. Luiz Gustavo. E toca a bola para fora, para a lateral, pro time uruguaio. Lateral vem para cobrar, o Cavani, autor do gol de empate do time uruguaio. Gol de muita luta. Uruguai, mó treino, o time do Uruguai. Dizíamos que é um time que dá um trabalho danado, tem jogadores de qualidade. Vem de novo com Soares, tira Thiago Silva, a bola sai lateral. Lateral dado para o time uruguaio. Marcou a falta, juiz. Marcou uma falta antes ali no lance, falta para cobrar o time do Brasil. Vem pra cobrar Davi Luiz, toca a bola com o Luiz Gustavo, de primeira aciona, e até agora, vem Bernard, será que vai tirar o Neymar de novo, igual, eu acho que dessa vez não, né? Eu acho que vai tirar um jogador mais de marcação, ou o Paulinho, Paulinho pode sair. Neymar não domina, mas encontra Marcelo na esquerda, devolve para Neymar novamente, chega aqui na marcação, o jogador uruguai, a bola volta aqui com o Oscar, que toca a bola com o Daniel, escorregou, não dominou, Cristian Rodrigues caiu também, a bola sobra, lançamento, jogadores todos aí atrapalhados no lance, mas agora o time uruguai recupera na velocidade, formando Davi Luiz, categoria, chegou em cima dele e tomou, deu a finta até no árbitro, fintou o árbitro, devolveu, tocou a bola atrás, busca o jogo, vem aqui, ajeita com o Paulinho devolve, fica a bola na direita. Chamou atenção que 5 Brasil fazendo uma rodinha de ciranda ali no meio de campo, juntinho, agora sim. E pode ser boa bola aqui pro Oscar, vem o time do Brasil, Oscar escapou de Lugano, bateu dentro da área, tá vivo o Fred, não conseguiu a cabeçada de bicicleta. Tentou o Hulk. Incrível, Hulk. Ele já tinha dado um chutaço aí pra defesa do Muslera, agora tentou uma bicicleta, mas acabou jogando pra fora. Tiro de meta e vem Bernard. É aí o Bernard, vamos ver se realmente vai sair o Paulinho. O formulário ali para o terceiro árbitro, quarto árbitro. É, para o quarto árbitro. Torcida gostou. Torcida do Atlético Mineiro aí em peso aqui no estádio, acreditando. Quem sabe o segundo gol do time do Brasil. Tiro de meta. Vai entrar ainda agora, acho que não. Muslera vem para cobrar o tiro de meta. Aí a torcida toda aí inflamada para a entrada de Bernard. Vai sair Hulk. Saída de Hulk. Eu não concordo, mas enfim. O Hulk estava aparecendo bastante no jogo. Bom, eu acho que ele pode dar um pouco mais de velocidade no campo, um pouco mais de criação. Aí o último lance de Hulk. Uma canelada estilo... canelada de bicicleta. Isso é incrível. Não deixa de ser incrível. O incrível Hulk, a bola dividida, o árbitro dá falta para o time brasileiro. Bernard entrou no jogo, vamos ver se vai conseguir suprir o que o time brasileiro precisa. Vem para cima o time do Brasil, Oscar, toca a bola na direita, vem buscar Daniel Alves vem, domina, olha, prende, pedindo alguém ali na área, prefere o toque em diagonal, recebe Oscar, vem, faz a volta, toca a bola na ponta, faz uma gracinha ali, Bernard acabou de entrar, devolve a bola novamente, ajeita com Oscar, que volta Daniel Alves, pode tentar bater, bateu a bola na esquerda com Marcelo na meia esquerda, vai para cima de Cavani, ele é mais rápido e conseguiu escapar, chegou Cavani na bola, segundo o árbitro, então vem pro contra-ataque, corre do jeito que for o Neymar ali, a bola sai para lateral pro time do Uruguai. Tem uma correria danada agora aqui, de 100 metros, jogadores brasileiros. Olha a cobrança de lateral para o time do Uruguai, um para o Brasil, um para o Uruguai, quase 20 minutos. Marcelo devia ter dado um corte, né? É, por pouco ali, dentro da área, o Cabano foi muito preciso na bola, se não era marcado uma penalidade, se Marcelo consegue dar um toquinho nessa bola mais rápido. Eu diria que ele foi cirúrgico. Foi cirúrgico, foi muito cirúrgico ali pra não cometer o pênalti. E agora falta pro time do Uruguai cobrar. O time do Uruguai tentando aí desestabilizar a zaga brasileira. Suárez. Aí o Cavani, autor do gol do empate, vai pra área. Vem pra cobrar a falta, Diego Forva perdeu um pênalti. Mas conseguiu aí. Ó, momento perigoso agora pro Brasil, com o Forva colocando essa bola dentro da área. Júlio César preocupado. Preocupado aí, falando onde tem que cada um se posicionar. O time uruguai vai pra cima, conformando o cruzamento pra área. Thiago Silva ali, dizendo que não é aqui, ali. E vem cruzamento pra área pro time do Uruguai. Forlan partiu pra bola, levantou no meio da área, subiu o Suárez. Fora! Tocou de cabeça pra fora, cabeçada perigosa. Chegada perigosa do time uruguaio ali. Jogada perigosa do time uruguaio, cabeçada do Suárez. Pareceu que deu um outro escanteio. A bola do Forlan é colocada como se coloca com a mão, né? É fazendo a curva pro lado de dentro da área, cara. Fenomenal. Escanteio agora pro time do Uruguai. Pra ele bater, cara. Houve um desvio. O árbitro deu desvio. Forlan de novo levantou. Subiu, cortou bem agora a zaga do time do Brasil. Sobe o time uruguaio. A bola espiga lá dentro da área. Busca o contra-ataque. Quem sabe vem pra buscar. Escora de cabeça. Marcelo devolve de primeira. Que volta novamente com o Bernard. Aí tá ele. Bernard na direita. Volta aqui com o Marcelo. Que toca a bola no meio. O time brasileiro vai tocando. Vai achando espaço. Boa bola de Daniel pra Bernard. Deu um corte seco no zagueiro. Bateu cruzado. Fred chutou pra fora. Belíssima participação de Bernardo, sua primeira participação depois que entrou, já criou uma linda jogada, tabelando, driblando e colocando para dentro da área. Quase sai o segundo gol brasileiro. Bonita jogada de Bernardo, caindo ali pela direita, surtiu um efeito, o Thiago Silva tentou fazer um pênalti. Nossa, olha esse lance, agora a gente olhando melhor, foi Thiago Silva que cabeceou contra o gol. Quase ele faz um golaço. Ele empurrou o jogador pelas costas e cabeceou direto a dois palmos do gol do Júlio César. Quase um golaço então de Thiago Silva pro time uruguai. A bola sai lateral. Lateral para cobrar o time do Brasil com Marcelo. Um pro time do Brasil, um pro time do Uruguai. Esse resultado vem para prorrogação. Vai tocando a bola o time do Brasil aqui atrás. Davi Luiz levanta a bola pro ataque, de qualquer maneira no peito, escora bem Fred com categoria. Oscar, abertura ali na direita, vem pra buscar o jogo. Daniel Alves vai tentar o arremate, bateu em cima do jogador uruguaio, vai pra área. Bernard vem dividir, o Daniel Alves toca estranho na bola, a bola viaja do outro lado, vem buscar o jogo, vem buscar o jogo aqui. Max Pereira dá um chutão, de qualquer maneira levantando, buscando o Forlan, aí chega Thiago Silva, escora e sai jogando pro time brasileiro na defesa com o Júlio César. O César volta a bola com o Thiago Silva. É o time brasileiro em busca do segundo gol. Toca a bola na ponta, vem buscar Bernard. Entrou bem Bernard, Oscar e Bernard. Aí toca a bola com Daniel Alves. Volta mais atrás, vai levando o time do Brasil. Luiz Gustavo, o brasileiro pra cima do time uruguaio. Boa bola, escorado, mas devolveu mal o jogador brasileiro. Aí vem pra dividir o Bernard. Entrou muito bem o Bernard. Recupera pro time do Brasil. Luiz Gustavo pra Oscar, na direita. Encara a marcação, finta bem o jogador uruguaio. Tenta a opção, pede o Bernard ali por dentro no meio. Marcelo vem aí com ela. Toca na entrada pra Neymar. Dominou, bateu em cima de Lugano, que sai jogando. Toca mal Lugano, é uma volta pro time do Brasil, que agora vai pra cima do time do Uruguai com o Bernard. Toca na entrada, Marcelo volta com o Bernard de novo. Vai encontrando espaço, boa, ótima bola pra Oscar de Venta no meio. Neymar bateu no gol, Muslera pegou. Como entrou bem o Bernard, hein? Pois é, a mexida do Filipão, criticado por nós aqui narradores da Rádio Capivara, realmente está surgindo efeito aí na seleção brasileira. Muita agilidade na adiantou na todo mundo, né? Paulinho ali também no ataque. O Marcelo, você vê que ele tá jogando quase meio campista ali. E olha o Oscar na entrada da área, tocou a bola pra Paulinho como lateral direito, bateu cruzado, Lugano tirou. Chegou preciso o Lugano pra tirar de carrinho. O Suárez briga com os jogadores brasileiros. Deu falta. Não pareceu, hein? Pareceu que o Suárez tocou a mão na bola ali. E o árbitro deu falta pro time uruguai pra agora amaciar, né? O time uruguai não consegue respirar depois da mexida de Filipão. no time do Uruguai para cobrar a falta. Daniel Alves, você vê que o Daniel Alves também está revezando, né? O Paulinho, o Bernard caindo ali pela direita, Daniel Alves mais atrás ali. É, o Daniel Alves a gente vem também salientando aqui na Rádio Capivara, que não, é, há muito tempo que não cria uma jogada, que não faz uma, né, não aparece eficientemente ali no ataque, cara. Eu diria que não faz a função simples de um lateral, que é passar, né? Passar para receber. Não tem feito isso. Lá e o time do Uruguai na tabela, Forlan Soares tira o Luiz Gustavo. Olha o time brasileiro todo agora recuado. Bola tocada para Soares. De primeira, aciona Forlan. Vem buscar o jogo o time uruguaio. Forlan recebeu de novo na entrada da área. Pede Cristian Rodrigues, dá um corte bonito no brasileiro. Cruza para dentro. Não tá impedido o Soares, colou para trás. Tá sim. Tá parado, demorou. Mas o árbitro parou, marcando ali o impedimento. Impedimento para cobrar aqui o time brasileiro. Estava impedido? Ah, muito impedido. Claramente. Soares, dois corpos na frente. Claramente impedido. E o time brasileiro vem de novo. Neymar, Fred, vem buscar, toca a bola. Oscar começa a aparecer, mas pro jogo também o Oscar com a entrada de Bernard. Bola na direita, Daniel Alves. Aciona no meio. Fred escorou para ele. Bernard na entrada, bateu cruzado. Tira o Uruguai, a bola sai lateral. Você vê que o Bernard, a entrada do Bernard também ajudou muito o Oscar, né? É, o Oscar começou a aparecer porque ganhou velocidade, né, aquilo que a gente estava falando. O time começa a se movimentar mais, começa a abrir espaço, né? É, foi essa a tônica de Filipão, colocar movimentação no time brasileiro. E por enquanto vai surtindo efeito. O time do Brasil para cima, vem para bater, Luiz Gustavo Muslera. Encaixou bem o goleiro, Celis Palma, tinha dois brasileiros ali para pegar o rebote. Gustavo, volante de contenção, tão criticado por nós, mas vai fazer uma boa Copa das Confederações. Quem a gente não critica, profeta? É. Só incrível. É, só o incrível. Só o incrível que a gente, por sinal, falamos que foi errada a alteração de Filipão e, por enquanto, estamos enganados. Cobrança de lateral para cobrar o time uruguaio, Maxi Pereira. O Uruguai esfriando o jogo, né? Em banho-maria, aquela coisa toda. Esperando. E o Hernandes vai entrar e vai ousar. Vai sair o Paulinho agora, será? Filipão não quer levar esse jogo para as prorrogações. Isso é importante. Maxi Pereira toca para Cavani. Bate em cima, a bola sai. O Massacrecho pede Jô. É o Jô Soares? Massacrecho, é. Massacrecho, ele tem esse fetiche pelo Jô, cara. A entrada de Hernanes no lugar. No lugar de Oscar. Ele estava entrando no jogo, Oscar, hein? Ele tava entrando no jogo, o Oscar. Ele coloca o Hernandes. Pode, ó, vamos ficar quieto, é, né? Na verdade é um jogador para fazer mais no meio de campo. O Felipão também, acho que se preocupa aí com o contra-ataque da seleção uruguaia, né? Pode ser, Forlan, cobrança de escanteio, levantou, subiu, tirou Davi Luiz ali na entrada da área. Hernandes pela primeira participação, David toca a bola, Neymar devolve. Pode ser um bom contra-ataque pro Brasil. Daniel Alves caindo agora pela meia esquerda, bate em cima do jogador uruguaio. Sobra de novo pro time do Brasil, toca a bola na ponta direita. Boa, bola para Marcelo. Vai para cima o time do Brasil com o Marcelo e pode bater pro gol, bateu em cima do jogador uruguaio. A bola espiga, encontra novamente aqui. Olha quem tá aí, Paulinho. Levantou mal. Coisa incrível nessa jogada, o Daniel Alves pela esquerda e o Marcelo pela direita. Os laterais inverteram sua posição. Suas posições, é. Inverteram as posições para tentar achar algum meio de fazer o segundo gol o time brasileiro. A entrada do Hernandes, como você falou, pode ser para realmente não ter o contra-ataque do time local, mas o Oscar estava entrando no jogo. Mas vamos esperar para ver o que pode acontecer. Nossa, opa, agora bateu sem bola no Neymar ali. O Neymar fica louco, virou Hulk. O Neymar virou Hulk agora. Vai para cima ali do Álvaro Gonzalez, ó, vou te pegar. Não tá legal, o não. O Neymar vai tirar satisfações ali, porque ao cair no campo, o Cavani, Cavani chutou. Não, foi o Cavani, não foi o Gonzalez. É isso mesmo. E opa! Surgiu o cartão ali. Surgiu. É, cartão pro Gonzalez. Então chutou a bola no Neymar deitado no Álvaro Gonzalez, isso mesmo. Cartão amarelo para Álvaro Gonzalez. E vem o time do Brasil com o Neymar, ele tá pilhado, quem sabe na bola ele pode conseguir. Neymar tocou a bola na meia direita, Daniel Alves aparecendo pro jogo, busca, tira o time do Uruguai com ele, Soares, quem aparece, então ele tenta fintar todo mundo do time do Brasil, ninguém aparece, quem recupera novamente o time brasileiro, Hernanes, primeira participação, ele com a bola, vai tocar a bola na direita, vem buscar o jogo, volta a bola, Luiz Gustavo, volta novamente, Daniel Alves pede a bola ao meio, tabelinha com o Bernard, vai tocando meia bola, time brasileiro, buscou na direita, Paulinho cruzou, ela desviou na entrada, desviou, Muslera pegou. Foi quase traindo o goleiro ali do time uruguaio. Agora sim, o Brasil retomou seu ritmo de jogo, botando a bola no chão, tocando a bola. Só não pode fazer aquilo que o Daniel Alves fez aqui, né? Chegar aqui e perder uma bola bobamente, cara. Precisa ter mais seriedade no lance. E agora uma entrada dura no Cavani. É do Marcelo, né? O Marcelo. Mais um defensor com cartão amarelo. Se esse jogo for pra prorrogação, são mais 30 minutos de jogo. Vamos ter problemas. E três jogadores de marcação brasileira com cartões amarelos, né? Eu posso ter enganado, mas foi aquela. As dores, né? Ele levou as dores do companheiro, né? Do Neymar e o que o Cavani naquela hora. É, pegou o jogador ali e recebeu o amarelo, não precisava. Exatamente, tiro de meta para cobrar o time do Brasil. 30 minutos do segundo tempo. 1-1. Jogo aí, vai indo para a prorrogação. Júlio César vai cobrar o tiro de meta pro time brasileiro. Levanta a bola pro ataque, o goleiro brasileiro. Lançamento. Chega Marcos Pereira, cai no chão, Aré Valo Rios. O árbitro manda seguir, tá valendo tudo. Sobe a Vim, Forlan, divide. Daniel Alves aqui atrás, toca a bola, busca o jogo. Bernard vai aparecendo, fazendo um grande jogo. Bernard volta novamente, toca a bola pro time do Brasil, que ajeita com o Luiz Gustavo. Pede Hernandes aqui ao lado dele. Toca com o Hernandes, que devolve novamente com o Luiz Gustavo, que toca a bola na ponta direita aqui com o Bernard. Muito forte o passe de Luiz Gustavo. Ela sai pra fora pra cobrar o time uruguaio. O time uruguaio pra cobrar o lateral. Aqui olhando, tentando. Jogadores uruguaios aí esperando a cobrança de lateral. Marcados por jogadores brasileiros. Aí sobe de cabeça, divide. A bola volta pro time uruguaio. Vem, domina com categoria o Christian Rodrigues. Time uruguaio tentando achar espaço. Cáceres formando, dominou. A bola espirra o jogador brasileiro. Volta pro time do Brasil aqui de novo com o Bernard. Aqui na direita, todos ali filiados na direita. Tentando agora no meio com o Neymar. Caindo aqui, Marcelo, pode ser boa a jogada. Marcelo buscou, tem aqui na marcação Max Pereira, tentou drible no Max Pereira, que foi bem, tocou pra fora, escanteio. Escanteio pro time do Brasil. Brasil dominando o jogo agora, só que não tá conseguindo ainda quebrar essa defesa uruguaia, que faz muito bem e corre o risco do contra-ataque, porque tá muito ofensivo esse time brasileiro. E o Uruguai é o perigo da seleção uruguaia. Escanteio, o Neymar levantou fechado. Muslera dá um soco, tira. A bola sobra no rebote pro time brasileiro. Vai tocando aqui atrás, todo o time uruguaio ali na defensiva. Um canhão de longe, longe também do Thiago Silva. Tentou experimentar. Precipitou-se aí o zagueiro brasileiro. Thiago Silva que carrega hoje o abraçadeiro de capitão. Hoje ele é o capitão. Ele é o capitão. Ele é o capitão. Como diz Massacration, não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Exatamente. Não é à toa que ele é o capitão. Pra cobrar o tiro de meta, o goleiro uruguaio Muslera. Isso, ando frio ali, essas luvas, respirando fundo. 33 minutos quase. Um pro Brasil, um pro Uruguai. Toque de cabeça, vem Soares para dividir, chega a vez Gustavo, a bola volta, divide também o time brasileiro com o Hernandes, fica mais na aérea agora o jogo. Volta o cara, vem Cavani, devolve, a bola vem buscar o jogo, volta de novo o time uruguaio, boa bola aqui na ponta, busca o jogo aqui de primeira, Cavani na entrada, cortou bonito, bateu desviando, fora! Que chance incrível teve agora o Uruguai, o Cavani quase faz o segundo gol dele, uma jogada trabalhada ali, o Soares centroavante caindo pelas pontas, o Cavani fazendo uma bonita jogada, ela desvia no Luiz Gustavo e vai pra passou fora. Passou dois palmos ali da trave de Júlio César. Quase a casa cai, cobrança de escanteio pro time do Uruguai, Forlan pra bater o escanteio. O uruguaio não está morto. Cruzamento para a área, Forlan levantou para a área muito forte. Marcelo acabou consertando e mandou para dentro da área, mas a bola fica correndo, divide aqui, cai no chão. O árbitro manda seguir. O árbitro dá falta para o time do Brasil. Falta em cima de Hernanes. É, o Uruguai não só não está morto, como o jogo continua 1-1, né? Exatamente. Apesar do bom momento da seleção brasileira, como vimos falando, não é difícil o Uruguai achar seu espaço aí para chegar no gol nas metas de Júlio César. Lá vem a seleção brasileira. Principalmente no contra-ataque. O time brasileiro vai tocando. Hernanes pede Paulinho. Paulinho novamente. Aqui na meia direita. Pediu. Tocou para Daniel Alves. Bernardo pedindo por dentro. Boa inversão aqui no meio para Neymar. Vem buscar o jogo Neymar. Marcelo já pediu faz um ano ali. Agora ele tenta um drible estranho. Tira de qualquer maneira o time uruguaio. De cabeça. Volta pro time brasileiro de novo. Hernanes tentando quebrar. Pode bater daí se ele quiser. Preferiu a bola tocada na meia com o Marcelo. Achou bem. Marcelo na esquerda. Bateu cruzado no meio. Tirou com o peito, Lugano. A bola volta pro time uruguaio. Está jogando aqui na meia direita. Maxi Pereira. Toca na frente. E aí vem o contra-ataque. Tá dizendo aí o professor. Soares escorregou. Davi Luiz ficou com a bola pro time brasileiro. Aí veio de novo o time Brasil. Toca a bola aqui atrás. Recomeça com o Luiz Gustavo. Vai controlando. Vai tentando achar o espaço. Vai ficando dramático o jogo, 35 minutos do segundo tempo. Marcelo apertado, dá uma finta, Neymar agora se movimenta para a ponta aqui esquerda, chega 4 em cima dele, ele dá um passe meio ali, errado, ela explode, sobra de novo aqui pro time do Brasil. Ele está elogiando nesse momento, nossa, Cristian elogia Neymar de uma maneira irônica. Aí vai tocando de bola o time do Brasil novamente. Aqui atrás vem a bola. Paulinho, Hernanes. Hernanes busca o jogo. Toca a bola. Davi Luiz. Davi Luiz novamente. Toca a bola na esquerda. Marcelo. Pede a bola aqui, Neymar. Marcelo preferiu ele mesmo levar. Tocou a bola no meio. Vai o time do Brasil pra cima. Hernanes. Dá um corte. Pra lá. Pra cá. E pega bem com os dois pés. Bonito corte. Pode ser agora. E chega Godin de qualquer maneira. Também como os jogadores uruguaios vão em bloco pra tirar essa bola. É difícil pro time brasileiro, que tem que tentar pelas laterais, pelo meio tá difícil. Hernanes, novamente, Davi Luiz. Jogo aos 36 minutos. Agora Davi Luiz achou o Marcelo. Na esquerda, bateu cruzado pro meio. Tirou de novo o Lugano. Por muito pouco não passa pela zaga uruguaia e chegava lá Fred para marcar esse gol. Por muito pouco, o bico da chuqueteira, Lugano tirou essa bola para a... Os zagueiros uruguaios estão iluminados na entrada da área. Mas vem o time do Brasil. Sentiu, por sinal, né? Na hora que eles... Não foi o Lugano. Foi o Álvaro Gonçalves. Álvaro Gonçalves, número 20 ali. Ele se esticou todo para pegar essa bola, olha lá. Foi muito bem, senão o Fred... Perdão, não foi o Lugano, foi o Godin. Foi o outro Diego que esticou o pé, tirou o Davi. É escanteio para cobrar o time do Brasil. Godin. Ali vai o departamento médico. Opa, entrou internado aí em campo, quem é? Entrou os jogadores ali. Departamento médico, aí tá o Fred. Fred veio ali fazendo um sinal ali pro Neymar, no momento que o jogo tá parado. É drama. E vai entrar mais um jogador uruguaio aí, Gargano, primeira mexida. É um volante, ele vai fechar, mais ainda do que já tá fechado. Agora parece que a seleção uruguaia tá tentando levar o jogo pros pênaltis. A gente vê, antes dessa chance de gol brasileira, a gente via os 22 jogadores, menos o Júlio César, 21 jogadores no campo de ataque brasileiro. A seleção uruguaia nem mantendo os seus jogadores de contra-ataque. Parece que agora a opção do time que cansou é segurar. E o Brasil vai ter aí mais 7, 8 minutos desse segundo tempo para marcar o gol e a prorrogação. Se não marcar até lá, se não é pênalti, hein? E quem sabe agora, Neymar, escanteio pro time do Brasil. Agora viu, o Álvaro Gonçalves passou e o Neymar falou alguma coisa. O Álvaro Gonçalves também. Estão discutindo, olha lá. Tô me dando beijinho para Gonçalves. Neymar mandou um beijinho. Nossa senhora. Esse é Neymar. Levantou pra área, bola viaja, tira a zaga. Não sobra o canhão longe. Marcelo. Nossa, eu gostaria de tecer um comentário aqui, que a seleção brasileira está desesperada por um gol, mas só está fazendo cagada. Essas bolas aí já foram 39 canhões para fora, galera. Como assim? Tá fechado? Eu até estava contando uma vez aqui na Rádio Capivara que a técnica do dente de leite é: o time tá fechadinho, soca o pé na galera, velho. Mete bolada, quero ver se o cara, depois de tomar 5 boladas nas costas, ele vai ficar na frente. Exatamente. Mete bolada neles. Mete bolada neles. E o time brasileiro vem. Hernandes toca de cabeça de Paulinho ali, buscando o Neymar. Vem pra brigar. Maxi Pereira dá um chutão, manda pra fora. Uma coisa, né? Se o Brasil estivesse disputando guerra, né? Os canhões perderia bastante, né? Impressionante. Nossa, e olha o que o Neymar faz agora. E sentiu, parece. Acho que é hora de tirar o Neymar e pôr o Jô. Será que vai entrar o Jô? Vamos ver até o fim do jogo se ele vai entrar. No fim do jogo não, né? Podemos ter até uma prorrogação aí, eu penso. Olha lá. De novo aquele lance romântico de Neymar e Álvaro Gonzalez. O Gonzalez fala alguma coisa pra ele. Deu uma olhadinha pra trás, olha lá, Casablanca. Neymar mandou um beijinho. Neymar deu um beijinho, dá velho. Beijinho. Então, joga a bola, Neymar. De mel, joga a bola, olha. Neymar. Desmassacre. Joga a bola, Neymar. E o time do Brasil vem. Bernard toca a bola com o Hernanes. Aqui atrás, aciona. Toca pro Luiz Gustavo. Davi Luiz. Vambora. Até o Davi Luiz pro ataque. Faltando 5 minutos para o tempo regulamentar. E olha o Neymar. Buscou pra Marcelo. Na esquerda. Chegou o Cavani no cangote dele. Mandou pra fora. É escanteio pro time brasileiro. Cavani aí se doando, né? Autor do gol do empate. Não perde a bola, acredita em todos os lances, Cavani. Lá vai ele, Neymar, Paulinho, na entrada da área. O brasileiro tenta o gol que pode ser, quem sabe, a classificação para a final. Neymar vai levantar para a área, até o Luiz Gustavo lá. De agarra, agarra com o Rodrigues, levantou para a área, subiu de cabeça, é gol! Gol! É do Brasil, é de Paulinho, Paulinho, camisa número 8, subiu, subiu, subiu alto demais, no terceiro andar, ninguém o alcançou, Paulinho faz o segundo gol, quem sabe agora se definiu. O Brasil pode chegar à final aos 41 minutos do segundo tempo. Paulinho faz o segundo gol para o time brasileiro. Que subida monstruosa do volante, professor. É, o Brasil vinha pressionando muito. Vários escanteios aqui sendo cobrados por Neymar. Dessa vez ele colocou ali direitinho na cabeça do Paulinho, que subiu sozinho, né? Ele achou o espaço ali e não teve... Ele, que é um grande cabeceador, colocou no fundo da rede. Paulinho para a seleção brasileira. Ele que não vinha aparecendo houve muito. Houve uma falta do Davi Luiz, mas tudo bem, tudo bem. É jogo com o Uruguai, os jogadores também estão se empurrando. Segue o lance, que subida do Paulinho. O jogador estava marcando ele de costas, né? Ficou difícil demais para a alegria de Filipão. 2 para o Brasil, 1 para o Uruguai. Estamos indo para a final da Copa das Confederações, mas tem jogo ainda. Temos poucos minutos aí. Vamos ver o que o Uruguai vai aprontar nesses 4 minutos de jogo. Paulinho, camisa número 18, não 8, perdão, camisa número 18. É do Corinthians que ele joga com a 8. Olha o levantamento para o ataque. Vem o time do Uruguai, vamos ver se vai se lançar todo agora o time do Uruguai, que fez aquela estratégia, né, colocar o Gargano ali para melhorar a minha marcação, que já tá boa. Realmente agora complicou para o técnico uruguaio. É, essa daí é geralmente uma opção que eu particularmente não gosto. Eu acho que o time nunca pode perder seu potencial ofensivo, né, a potencialidade de gerar dano. Bom para o Brasil, que agora faz 2-1. Agora, eu quero ver quando esse jogo terminar, hein? Tô esperando para esse jogo acabar, o que pode acontecer. Esperamos que não aconteça nada, mas vai ter porrada, diz aqui, Massacrete. Pode ter uma porrada atrás da outra, principalmente no Neymar, né? Que já é queridinho, nossa, tá muito querido. Os jogadores uruguaios já estão adorando o Neymar na partida de hoje. O time brasileiro agora cozinhando. Marcelo levantando a bola para o ataque. Vamos ver quanto o árbitro vai dar decréscimo. Caiu o jogador brasileiro e deu falta. O desespero dos jogadores uruguaios. Falta em quem? Júnior! Júnior! Falta em Neymar, o Lugano ali. Vai lá em cima do árbitro, fala, você tá de brincadeira. E vem cobrança de falta pro time brasileiro, quem sabe ampliar. Quem sabe fazer o terceiro e matar de vez. O Neymar ali forma uma graça, fingindo que vai cobrar falta já. Tá cheio de graça, Neymar. E agora ele mostra a graça pra cima e foi agredido. Agredido por Gargano. Foi agredido, mas ele deu falta do Neymar. É, fez uma firula monstro ali, Neymar. Massacre, isso é pra você. Isso é pra você, mas... The Oscars go to Neymar. Unânime. O Júnior fez uma jogada, uma firula monstro. O cara tirou a bola, ele caiu no jogo e, ó, o jogo prossegue. Pode falar o que quiser de Neymar, mas ele está desestabilizando o time uruguaio. Isso é verdade, hein? Eu acho que o Neymar está descontrolado. Neymar está descontrolado e o Brasil vai pra cima pro terceiro. Bernard bateu, cruzado, desviou, brigou por ela ainda, caiu o jogador Cáceres. Marcos Pereira tirou, já estava parado marcando falta. É, o time uruguaio está completamente desnorteado com o Neymar. Vamos esperar para ver o que pode acontecer no fim do jogo. Olha lá, novamente. Ele tentou pegar Neymar, mas não conseguiu. Foi um Matrix Evolution ali. Parece que levou um tiro, Neymar. Né? Pareceu que levou um tiro. E vamos até 48, o árbitro manda seguir ou não? Deu falta. Falta pro time uruguaio, faltando 3 minutos. Tempo de acréscimo. Vai todo mundo pra área. Pode até o goleiro ir pra área, quem sabe. E Forlan na bola. A gente já conhece o perigo dessa bola de Forlan colocada. A gente sabe que vai ser colocado com maestria lá dentro da área. Vamos ver como é que é a defesa brasileira. Olha lá. Ele vai colocar o zagueirão, o Felipão. O Felipão agora lá quer segurar o jogo. Ele. Lá vem Dante. Dante que fez o gol contra a Itália. E vem cruzamento para a área. Boa oportunidade para o time do Uruguai. Vai sair ele, Neymar. Tirando o Neymar. Eu acho que ele foi inteligente. O zagueiro, ele foi inteligente. Ele foi inteligente. Tá vendo que o Neymar tá pilhado. Está descontrolado. Vamos tirar o menininho. Vamos tirar o molequinho. Vamos colocar na caminha para dormir. Vamos. Um leitinho para ele. Vamos preparar todas as regalias para Neymar. E o time uruguaio vem. Dante Laval, Grandalhão. Mais um gigantão na área para tirar. Vem o time do Uruguai para buscar o empate. Estamos perto da final. O Brasil está perto da final. Faltando aí 1 minuto e meio quase. Henrique Osses apita. Vem cruzamento para a área. Time uruguaio. Chance boa. Cruzamento. Levantou, subiu. Tirou. É escanteio de novo. Escanteio pro time do Uruguai. Bumba, meu boi, agora. O Gan tá dizendo que já teve 3 ali, entradas em cima dele. Bumba, meu boi, professor. Bumba, meu boi. Bumba, meu boi. Vem Bumba, meu boi, vem, vai todo mundo pra área. O time uruguaio no desespero. Cruzamento do Forlan pra área, subiu. Tirou o Dante. Foi bem o Dante. Aperta o Bernardo em cima de Soares. O goleiro foi pra área. Agora vai voltando. O Brasil aperta, quem sabe pra tomar, mas não consegue. O time uruguaio recomeça. Toca na entrada, foi boa. Escapou, chegou dividindo. O brasileiro me deu outro escanteio. Escanteio pro time do Uruguai. Agora é drama. É drama, o Soares chegou ali na raça, o jogador brasileiro também. Segue o lance, último lance, praticamente. Lá vai o goleiro de novo, só faltava, hein? Mais uma bola, o goleiro Muslera. Muslera vai pra área. Último minuto de jogo. Garra, último minuto. Forlan levantou pra área, subiu, tirou o goleiro Júlio César, afasta a zaga brasileira. Ela sobra no rebote. Maxi Pereira vai terminar no árbitro, tira de novo a zaga. Aí sai no contra-ataque, o time do Brasil caiu. É tudo que queria o Brasil. Falta pro time brasileiro. O árbitro vai apitar. Vai terminar. O Brasil vai chegando a mais uma final da Copa das Confederações. Veja novamente, Soares ali na dividida. Aquele lance que ficou pedindo pênalti, o time uruguaio. Apita o árbitro! O Brasil está em mais uma final da Copa das Confederações. O time uruguaio desolado e o time brasileiro, graças ao ótimo cruzamento de Neymar para gol de Paulinho. O Brasil está numa final da Copa das Confederações mais uma vez. 2-1 para o time do Brasil. Vemos ali Murtosa vermelho de tanto comemorar. Que alegria dessa seleção. Totalmente vermelho. 2-1 num jogo que a gente esperava, dramático, teve defesa. No primeiro tempo do Júlio César. Júlio César foi herói. Júlio César foi herói. Sensacional. Fica com uma pergunta assim, se convenceu o jogo. Se essa seleção convenceu pelo jogo que apresentou, né, Profeta? Ele teve muitos bons momentos da seleção que dominaram o jogo. Agora, a gente precisa lembrar. que Davi Luiz, pô, geralmente um puta de um zagueiro, ele, meu, fez muitos erros nesse jogo, cometeu um pênalti no comecinho do jogo, teve uma bola furada que quase saiu um gol, né, de um cabeceio dele. É, agora no segundo tempo também foi em cima dele o gol do Uruguai, certo? Problemático alguns setores dessa seleção. Impressionante, realmente. É o time brasileiro com o Davi Luiz. Eu achei que ele foi muito pilhado, né? Muito pilhado com essa coisa. Então faltou um pouquinho mais de tranquilidade para ele. Um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de... Ainda dependendo muito do setor esquerdo aqui, essa seleção, jogando com Marcelo e Neymar, né, pra saída de algumas jogadas. Cara, ó, agora o Brasil... O Brasil agradecendo, né? A torcida ali. Agradecendo a torcida. Bom, foi no finalzinho, bom, pênalti que o Uruguai não fez. Pênalti que o Uruguai não fez. Nos 5 minutos finais, o Brasil vence o jogo. Foi um jogo duro. Duro. Passou aí por... Duro. Nervoso, né? De uma forma dramática, o Brasil passou. Agora vai jogar. Amanhã tem Espanha e Itália. Exatamente. Né? O Brasil vai pegar. Todo mundo espera a Espanha, mas, né, a seleção campeã do mundo vem jogando bolão. Mas a Itália tá se repetindo a final da Eurocopa. E foi Espanha e Itália. A Espanha levou em cima da Itália. A Itália tá mordidinha. A Itália tá mordida, é um belo time. E se a Itália passar, o Brasil vai rever a Itália que jogou na primeira fase e que foi quase uma guerra, uma batalha campal. Exatamente. Né? A Itália, o Brasil dando muita porrada. Cara. E a Itália vai ter um pouco mais a baseada mais na seleção. Jogou já com ela. Enfim, Espanha ou Itália vai ser um jogaço nessa final. Um jogaço. Sábado, às 16 horas. Profeta, a final? Sábado às 16 horas? Eu acho que é no domingo. Domingo? É domingo? No domingo. É a final. Retificando, domingo é a final da Copa das Confederações. Domingo, final Brasil da Copa das Confederações. Contra Espanha ou Itália, quem passar no jogo de amanhã. A Rádio Capivara vai estar aqui transmitindo com sua transmissão psicodélica. Muito mais psicodélica. Com o telão, cerveja gelada. Vai ser uma grande festa aqui no palquinho. E amanhã também nós vamos transmitir Espanha e Itália. A Espanha pegando a equipe italiana. Amanhã pode ser também. E a Itália vai... Vamos conversar sobre amanhã. Vamos ver. E a Itália enfraquecida, né? Enfraquecida porque não vai jogar Balotelli. Já está fora da Copa da Confederação. O que houve com o Balotelli? O Balotelli, ele sentiu... O olho, né? Problema no olho? Não. Ele sentiu o pubis. O olho do cu. É, pode ser. Ele sentiu... E não joga mais a Copa da Confederação, fazendo tratamento na Itália. E o Pirlo parece que, se jogar, também não vai jogar no seu porcento ideal. Mas de qualquer maneira, a Itália está representando a Itália, mas é muito são mais dois chance grandes da... jogadores que vai fazer falta para a Itália, com certeza. Uma grande chance da Espanha, mas claro, cada jogo é uma história, como dizem. E o time brasileiro aí conseguindo o feito de ir para a final. Poderemos novamente conquistar o título da Copa das Confederações. Queria ver agora a opinião do Massacration a respeito do jogo. É isso aí, ouvintes 96,1, Rádio Livre Capivara, é isso mesmo. Estamos aqui nas semifinais, Brasil campeão dessa etapa. Agora sim, ou é campeão, é vice-campeão da Copa das Confederações. Olha, professor Pearson é abominável. Esse jogo eu vi só o finalzinho e deu pra sentir o clima que o Brasil, eu nunca tinha visto ele tão pegado na porrada, assim, fazia tempo que eu não vi o Brasil louco pra arrumar uma briga desde a Itália, que já foi um jogo pegado. Neymar mandando beijinhos, né? Pois é, eu acho que o Brasil tá bem, mesmo que venha Espanha, puta golaço, hein, bicho? Mesmo que venha Espanha, que eu, na minha opinião, acho que vai vir ela. Acho que o Brasil vai jogar igual, porque esse joguinho de 20 jogadores na área da defesa e o Brasil atacando, eu não gosto. Eu acho isso muita covardia. do Uruguai e de outras seleções que pegam o Brasil, que sempre ficam na defensiva. Acho que a Espanha vai ser um outro jogo, outra história. Não vai ter essa de ficar esperando o contra-ataque, não. Acho que vai ser um jogo bonito, as duas seleções colocando seus jogadores para fazer o que eles melhor sabem fazer, que é a sua posição de origem, não todo mundo apertadinho em 2 metros quadrados, que é a área. Mas vamos ver, acho que vai ser um jogo bonito. E o Brasil tem muitas chances de ser campeão. Vamos ver, isso daí pode estar sendo também um teste para a Copa do Mundo, que aparentemente o Brasil está bem, hein? Melhor do que no passado, o que me parece. Vamos ver, né? Da última Copa, né? Vamos ver. Isso aí. Isso aí, vamos agora o jogador Anatel. Eu indico. Eleição do jogador Anatel. Eleição, né? Do jogador Anatel. Gente, quem somos nós para mudar essa tradição da capivara? Eleição do jogador Anatel. Exatamente. Para mim, o melhor jogador foi Bernard. Bernard, para mim, entrou e, assim, deu um fogo no jogo monstruoso. E foi o melhor momento do Brasil na partida. Embora ele participou muito, muito bem, o Bernard. Então, o Bernard, pra mim, foi o jogador Anatel. Seu voto. Hoje eu vou fazer um voto diferente. Acho que meu voto vai pro Paulinho, que ele tá sendo um meio-campista do caralho pro Brasil. E acho que desse time aí do Brasil é um dos únicos que joga no Brasil, né? Joga no Corinthians, até onde eu sei. E que tá mandando bem, porque o resto dos jogadores, até onde me cabe, são todos gringos. Neymar, lógico, tá indo pro Barcelona, mas ele é o titular oficial, enfim. Mas o Paulinho tá jogando muita bola em todos os jogos e hoje ele consagrou aí a seleção na semifinal, fazendo esse golaço, tampinha lá na área, último homem, o zagueiro nem viu o Paulinho pular e meter essa bola pra dentro. São poucos. O Bernard também é do Atlético Mineiro, mas são poucos os jogadores que estão na seleção brasileira que atuam no Brasil. Na minha opinião, caro Massacration, profeta abominável e ouvintes da Rádio Capivara, eu fiquei entre dois jogadores para dar meu voto ao jogador Anatel. Ou o Neymar, que perdeu muita bola tentando fazer dribles. Eu só não vou dar o voto pro Neymar porque ele participou do primeiro gol de maneira efetiva, fazendo um jogo bonito. E cruzou pro Paulinho. Pra mim, o jogador Anatel, meu voto. E cruzou pro Paulinho, ou seja, foi o. Escanteio do Neymar, enfim. Então, meu voto para o jogador Anatel de hoje vai para o Davi Luiz, que geralmente é um grande jogador, mas hoje só fez cagada, cara. Fez um pênalti. Foi salvado por Júlio César. Júlio César foi o anjo dele, vamos dizer. Exato. Davi Luiz não fez uma boa participação, levou amarelo, fazendo pênalti no gol. No gol foi uma. Não mostrou o futebol que ele geralmente vem mostrando, cara. Tá certo. Davi Luiz, então, aí. O voto do professor sendo aí o jogador Anatel. E agora vamos encerrando mais uma. A gente fica por aqui nessa transmissão radiofônica. Transmissão radiofônica interestelar. Profeta, é um grande prazer estarmos aí. É isso aí. Ou a gente narra amanhã ou domingo, mais uma vez, reafirmando, domingão. Domingão também. 16 horas, churrasco. Vai ter churrasco aqui no palquinho. Churrasco. Vai ter churrasco. Massacration, suas últimas palavras, Massacration. Um grande abraço, eu fico por aqui. Eu sou o professor Pearson. E o profeta Bevinov. Considerações finais. É isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivara, cobrindo os jogos do Brasil, fazendo uma narração alternativa, irreverente, psicodélica, aleatória e tudo mais. E nesse domingo, não perca, não tem onde ver o jogo. Cola aqui no palquinho que vai ter churrasquinho de gato, churrasquinho de podrão. Vamos chegar junto, vamos ter umas baixas aí na população quadrúpede da Federal. Ou, quiçá, uma capivara, hein? Vamos fazer um churrascão assado de capivara domingo, curtir esse jogo do Brasil com direito a telão, cerveja gelada e narração alternativa, irreverente e psicodélica. Vamos de música, professor Pearson.